De paizão. Quem quer vir em casa do grande rico do Murilo? Ainda bem que pro seu jeito de garoto e cuidado de homem existe o desodorante Bozano Extreme com 72 horas de proteção, porque tem dias tão puxados que parecem três. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Alô, alô, avisa os navegantes. Quero passar. O que já estava bom vai ficar ainda melhor. Depois da Blitz e Jota Quest, o navio do Energia na Veia traz pra você mais uma atração incrível. Alô galera, aqui é o pessoal do Roupa Nova. Nós estaremos a bordo do Cruzeiro Energia na Veia 2018. Que bom, Roupa Nova! Show de rock and roll. Depois do sucesso na temporada 2016, Roupa Nova! Roupa Nova de volta ao navio do Energia na Veia. Vocês podem estar... 3 dias, 3 noites, 3 festas e 3 shows de Avalar. 2018, JQuest. Roupa Nova. Please, yeah. É nóis. Navio da Veia 2018 com 3 superbandas. Blitz, JQuest. Roupa Nova, esse mesmo. Faça agora mesmo sua reserva, 3624-9007. 3624-9007. Acesse navioenergianaveia.com.br. Tá esperando o que para comprar sua cabine e embarcar nessa com a gente? Realização, Energia 97 e promoção. Apoio, Travel Ace Assistance. Sinta a tranquilidade de viajar bem protegido. É, você tem que ir nesse navio, hein, ô vagabundo. Music. Energia 97. Opa, tá no ar, estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Também oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Beleza? Boa tarde. Opa, tarde. Opa, é isso Opa, aí. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, seu Bento. Opa, tudo certo aí, seu Bento? Tranquilo. Ai, ai, ai, beleza? Ai, tudo boa. Tranquilinho? Tudo de boa. É. Pegadão. Tem cheiro de placar, mas não tem. Não tem. É. Mas... Cheiro de placar, mas não tem. Quase, chupa, hein? Seu bem. Tudo bem, admito. Admito. Admito que é um resultado digno de placar. Mas o estatuto merecia. Do estádio só permite placar em 2 ocasiões. É. Derrota. Ou eliminação. Derrota ou eliminação. Por exemplo, você pode ganhar e ser eliminado. É, isso aí tá no estádio. Tá no estatuto do estádio. Aí tem placar. É. Exatamente. Mas olha... Mas eu quase fiz um placar moral. Quase eu fiz um placar moral ontem. São Paulo não ganhando lanterna, velho. Pega o placar e... Olha! Porque ontem eu saí do... Acabou o estádio, o Samba tava assistindo o jogo, né? Eu cheguei na sala e falei, cuidado com o Everaldo. Cuidado com o Everaldo. E fui embora. Eu falei, meu, quem é Everaldo? Eu falei, cuidado com o Everaldo. Mas não falei quem é Everaldo no sentido pejorativo. Não. Ali, não sei nem quem é esse cara. Tipo, sim, exatamente. Everaldo? Como assim, Everaldo? Exato, não foi pejorativo. Everaldo, prazer, hein, Sombra. Aí meteu um coice na desprazer, bola. Desprazer, aliás. Não é um coice, não é nem calcanhar. Muito bem, coice, vamos às manchetes do estádio 97, Bento! Com trilha, vinheta. Muito obrigado, hein? Muita máscara. Tá bem. Ó, vamos ao... Pode começar com o tricolor? Ou vai falar não, muito? Não, você que chama agora, vai. Vamos usar lá. Vamos ao tricolor. Então tá bom. Antes das 7, nós termina. Nossa. Não tem muito o que falar, não. Mas vamos lá, olha, ontem... Rapaz do céu, não é por aquela. Ninguém esperava ontem aquilo lá, né, Marcão? Esperava aquilo? Não, esperar não esperava, mas também o cara vai tentar 80 vezes de novo aquele chute lá, não vai acertar. Quando a fase tá ruim, ou tal de Everard. Ah, não, mas aquilo lá foi um coice, mas né? Que golaço, hein, velho? Aquilo lá foi um coice, né? Engraçado. Mas, ó, mano, agora é o seguinte, hein? É, Pedreira, né? Agora, jogo difícil, Chapecoense. Arena Gondá. Né, domingão, na Arena Gondá. Gondé. Domingão, 16 horas. É, vamos ver. Ele quer, pretende colocar o mesmo time que jogou ontem. Em tem campo. Não, hein? Hã? Tem não, acho quem? Que. Vai entrar quem? Palinha, Miller. Não, o Wellington nem fez uma partida horrível. Mas você fala, não sei não, porque tem informação ou porque você torce por isso? Não, eu torço por isso. Ah, bom. Ah, entendi. Mas pelo que eu senti hoje, ontem o Dorival, ele vai testar todo mundo, velho. Ele vai dar chance pra molecada. Eu acho que ele não é aquele cara, tipo, que insiste num cara há muito tempo. Eu acho que ele fez o que ele tinha que fazer realmente. Colocar o Bufarini pra ver, o Ney, os caras que não corresponderam. E o Cueva, né? Que fez um erro individual dele bizarro. No gol. É. Ah, mas é que tentou ligar o contra-ataque rápido. Tentou ligar, né? E errou. É, então... Se é o Lucão. É, mas eu acho que ele vai testar todo mundo. Ele vai dar chance pra molecada. Pro esqueci Lucas do Fernandes. Mano aqui, cara. Ô, mano. Deixa aí, galera. Deixa ele. E aí, mano? Bem? Abriu o canal. Beleza, do mano, galera. Agora. Beleza, mano? Não, seu canal tá aberto? O Sombra... Ai, não, Sombra, ele sempre larga o canal aberto. Hoje ele mudou na sua postura, Sombra. Acabei de abrir o seu canal, fica tranquilo. O cara experimentou. O Sombra, o Sombra hoje tá fazendo docinho, Domênico? Ele sempre deixa o canal aberto, hoje tá fazendo docinho. Hoje fechou o canalzinho. Olha, mano, vou te falar um negócio. Você fica cheio de querequequé aí com o teu irmão, não sei o que lá. Olha, se o dia que você pegar 10% do que teu irmão tá pegando, cara, chupa. É. Mas você vai ser um outro homem. Eu vou te falar. Gostou da noite do Rio aí, viu, mano? É. Porque geralmente sexta-feira, essa hora, você tá voltando. Vai passar o final de semana aí. Sozinho. Sozinho. Vai lá no Barra Music, né? O que vai ter lá? Show das Poderosas. Qual a programação sua no fim de semana? Qual morro você vai? Pegar um pancadão? Eu vou voltar pra São Paulo, vou voltar hoje de madrugada. Eu vou voltar de busão porque eu sou roots, velho. Não, vou voltar de busão, verdade. Vou voltar de busão, mano. Duvido. Tô falando pra vocês. Vai buscar ele. Vou tirar uma foto e vou mandar no grupo. Que hora que você chega, vai todo mundo pro Tietê te esperar. Se vocês tivessem a decência. Eu vou te buscar, mano. Eu vou. Vocês poderiam. Fala aí, manda mensagem aí no. Que hora você chega hoje lá? Gente, pergunta pra Thaís que ela entrega. Pergunta pra Thaís que ela entrega. Duvido. 5h15. É a hora que a gente acorda de sábado. 11h30 estarei lá pra pegar o senhor. Não, ele vai sair. Ele espera um pouco, mano. Ele sai daqui 11h30 do seu chupo. E quem vai te pegar na rodoviária, mano? Ninguém vai me pegar em lugar nenhum, Paquito. Não, tô falando sério, ué. Como que você vai ir da rodoviária pra sua casa? Você vai o quê? Você vai pegar um táxi? O que você vai fazer? Possivelmente pegaria um táxi. Se eu tivesse amigos nessa mesa, alguém poderia se prontificar. Eu vou te buscar, mano. O Mota vai te buscar. Pronto. Passa o horário. Quer apostar? Eu vou estar chegando em casa essa hora. Se quiser, eu passo aí. Vai eu, seu Bento. A gente finaliza a night daquele jeito, mano, se quiser. Na condição que o Bento estará esse horário, é melhor você não estar do lado dele, viu, Mota? É melhor você não estar próximo a ele. É muito bonitinho a sua foto de bebê com a camisa de São Paulo nas costas, viu? Muito bonitinho. Muito pelo contrário. Tem eu vestindo qualquer tipo de camisa? Como? Você está deitado... Vestindo qualquer tipo de camisa? É, mas ó... Então, por livre e espontânea vontade, o senhor estava deitado em cima da camisa do São Paulo. Mas eu tô ouvindo aí a voz de todo mundo, só não tô ouvindo a voz daquele covarde chamado Alexandre Oliveira. Ele não apareceu hoje novamente, né? O Ale Oliveira está com outros compromissos hoje. Pediu licença. Sei. Pois é, quando o Romero estoura no jogo, ele vem e inventa o campeonato sueco para poder fazer comentários. Mas tudo bem, vamos continuar com as manchetes. Agora o canal do Mano já está acessível, gostou? Sim. Agora? Muito bem. Seu canal está acessível, eu tô longe aqui, eu sei que tá próximo de todo mundo. Vamos voltar ao assunto do São Paulo, né? É. Chapecoense lá, 15 pontos, mais um jogo de 13 pontos. Pera aí, ô Bento, os caras conseguiram ganhar do carro do Street Fighter, velho. Sabe aquela tela de bônus lá que tem lá o carro pra você chutar e fazer mão, ponto? Né? Véi, os caras foram dar um chute no carro e quebraram o pé, velho. Isso é louco, vocês não ganham do Atlético Goianiense, vai ganhar de quem, velho? Isso é louco. Tá ficando feia a coisa, hein? Ô, Domênico, olha, fase dos caras, mano. Vai cair, mano. Não sei se vai cair, mano, porque os caras ainda precisam... Não, então eles precisam de 11 vitórias, não é isso? Não sei. Faz a conta. Ah, 11, pra 45. 11 vitórias em 26, né? 25. Só que eu acho que tá um pouco baixo o número de ser campeonato, viu, Danilo? Acho que não, hein? Quem cai hoje não é 12? É, tá um pouquinho abaixo. Geralmente é o número de jogos, Sombra. Um pouco acima, geralmente. Então, temos um terço do campeonato. Não, por exemplo, você tem 13 jogos. Temos 13 é o número que geralmente... Quem 13, tem 14 13. Escapa. São 38 jogos, não são? São 38. Então, 38. Mas geralmente vai na levada do número de jogos. Pode reparar, toda rodada assim. Sim, mas o número de jogos, por exemplo, é 13. Quem tem 14 tá escapando, 14, 15. Pode ver aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, são 38 e nós temos 12 rodadas. Nós estamos um pouquinho, nós temos 30%. É, 30%. É por aí. Se você multiplicar, então, para você ter mais ou menos hoje a ideia de quem cai, cairia hoje. Tipo, você pega ponto, é 12, né? O primeiro a cair hoje na zona é o São Paulo. Você multiplica por 3,3 hoje, para ter uma ideia. Hoje, fazendo projeção. Pode mudar? Pode. Hoje daria 40, então. É, então hoje cairia com 40, salvaria com 41. Isso. Salvaria com 41. Se for por esse lado, você precisa de umas nem 10 vitórias. 10 vitórias dá 30, 41. Deprê, 10 vitórias, 41. É. Bom, não, 42. Mas o... 10 vitórias, só para 42 pontos. Eu acho mas que... Mas para não depender de nada, 11 vitórias é 45 pontos. 11 vitórias. Mas 11 em 25 26, que falta, não é 25 ou 26? 26, né? 26. Porra. Se não ganhar 11 em 26, velho. Ah, vai ganhar. É, mas é por isso que cai mesmo. Porque mas não geralmente quem cai é porque não ganha 11 em 26. Esse é o problema. Mas seu Bento, mas e aí? Tem muito notícias. Deprê. Esse papo de muito time. O Aderlan. O Aderlan tá aí. Falou foi apresentado. Falou que tudo. É São Paulino, é fã do Lugano. É. É, chegou. Aderlan. Deve estar pronto aí pra outra semana. Sabe? Eu gosto. Aderlan. Certo? Aderlan. Vamos lá. É Aderlan. Aderlan. Oh, finalmente, hein? É. Mas eu tava vendo a, entrevista trouxe, coletiva, né, do Dorival, cara. Diga, mano. Eu tava vendo a entrevista coletiva do Dorival. Ele tava com uma cara de quem queria se matar, né? Não, mano. Quem? Não. Aquela ele tá cara com de cara de suicida, que vai ter muito véio. Trabalho, mano. Ele falou, pensou assim, putz, eu vou ter muito trabalho. É, hein, cara, véio. De quem vai ter muito trabalho. Porque o jogo de ontem, na verdade, teve algumas modificações ali, táticas e posicionamento de jogadores. Verdade. Mas no futebol continuou sem fluir da mesma maneira. E assim se manteve também a questão das falhas individuais. O time ainda joga com as linhas muito distantes, né? E alguns erros individuais que continuam a comprometer. Eu vou te falar, por exemplo, eu não vou dizer propriamente que é um erro individual que comprometeu a equipe, mas assim, o Buffarini, mano, desculpa, mas assim, o Buffarini... O cara tá mal. Eu não vou dizer que então que ele é horroroso, mas o Buffarini, ele está horroroso. Ele não é bom nem defensivamente, e quando vai à frente... E o Dorival Júnior gosta muito de explorar a subida dos laterais, mas um lateral que não consegue acertar um cruzamento na área... Medonho. É medonho. O Rodrygo Caio ontem também colaborou muito, muito demais. Falha grotesca. O Cueva, que eu vou dizer que foi uma partida horrorosa do Cueva, é que a entregada dele colaborou para que ficasse, no final das contas, merecendo uma nota 3. Porque ele tentou puxar o contra-ataque numa puxeta, mas, bicho... Deu uma assistência. Mas ele acabou dando uma assistência. Então, assim, a intenção foi boa, a conclusão foi horrorosa. Não adianta. É uma culpa individual. Some-se a isso o fato dele já vir com esse lenga-lenga aí, de... Ah, quero ir embora, etc e tal. E aí, lógico, o quadro fica mais feio. Agora... não tem. Tudo que tinha pra ser falado de São Paulo Futebol Clube já vem sendo falado desde. É a mesma história, né? É sempre a mesma história. Não adianta ficar aqui agora debatendo as causas, etc. Já sabemos, torcedor, cada um tem um pouquinho de razão no seu assunto. É, às vezes é técnico, é direção técnica, é presidência, é jogador ruim. É todo um bolo. E é isso que geralmente configura os times que têm a tendência ao rebaixamento, claro. O São Paulo já vem paquerando o rebaixamento. O São Paulo chegou a dormir algumas vezes na casa do rebaixamento em 2013. 2013 dormiu, gostou, a família acolheu, mas chegou e falou assim, não sei o que lá, não, desmanchou o namoro e no final acabou não indo para a Série B, né? Acabou não indo. Esse ano, tá lá namorando de novo, voltou. Tá aprendendo, né? Voltou, falou assim, ó, vamos reatar esse caso e chega uma hora que pode casar. Uma hora pode casar. Então, só existe um recurso agora, no meu entender. Primeiro, o torcedor que for ao campo agir como agiu ontem, né? Apoio total e restrito em quantidade, em ânimo e chegar e apoiar como foi feito ontem. Não existe outra maneira, não existe outro jeito por parte do torcedor. Porque se o torcedor estiver em campo e ele também, ali naquele momento, insatisfeito com que ele vem em campo, eu sei que é difícil, eu sei. Às vezes é dose você ver o seu time ali, você não mandar apoiar, o cara, né, pra PQP e apoiar. Então, assim, se você tem esse perfil de querer apoiar, é um cara que vai para apoiar, vai. Então vá, né? Uhum. Vá. Agora, a outra coisa é acreditar que tem o Dorival Júnior, um cara que já é experiente no futebol, sabe das dificuldades, vai arrumar conhece as dificuldades, e só com muito apoio do torcedor, a gente vai facilitar o processo dele arrumar. E esse processo pode sim, de repente, passar por tirar o Buffarini, aí você vai lá, sai o Buffarini, entra o Bruno, que beleza, né? Ou seja, nossa vai, assim, senhora. Mas só com motivação e apoio é que você vai fazer o técnico encontrar os caminhos ali, os possíveis caminhos para melhorar a situação. Não existe outra saída, não vai chegar ninguém salvador no meio do ano. E eu prefiro, então, agora elogiar quem faz jus à história e à camisa do São Paulo Futebol Clube. Principalmente, Jucilei. Sensacional. Jucilei agora com posicionamento tático diferente, já sendo o cara que vai pra avançar, frente. Né? O Petros ficando um pouco mais, e o Jucilei ontem num avanço pela esquerda. Sim. Ele sozinho, num lance individual, criou a única chance de gol. Sim. Do primeiro tempo. Hoje, e quando você tem... Se você não tem entrosamento hoje no futebol, se você não tem um padrão de jogo já entrosado, como é o caso, por exemplo, do Palmeiras em relação ao Corinthians, você tem que recorrer, às vezes, à individualidade. Ontem, quem mostrou individualidade foi o Jucilei. Pra resolver. Que na força física e na velocidade, ele livrou a cara, botou no meio da área, o Prato escorou a bola ali, tocou a bola, mas o goleiro estava bem posicionado e fez a defesa. Ok, perfeito. Sem contar o número de desarmes do Jucilei. O cara, ele é um monstrinho. O Petros, até o Petros também, assim, um pouco abaixo do Jucilei, mas é um cara de garra. E na entrevista fora, no fim do jogo, você vê quando o Nego tem, é diferente. Tá com comprometimento, né? Se importa, né? O cara chegou e falou assim, meu, pô, olha, não fala, se gol. Posiciona diferente. Não vem com aqueles discursinho... discursinho mediano de jogador, mas só o trabalho vai nos salvar, blá blá blá blá blá blá, e não passa de domingo. Essa história, isso é baboseira. O Petros mostra que é um cara que sabe se posicionar bem ali, eu vendo na entrevista. E o Prato, cara, é monstruoso. É monstro mesmo. O Prato, ele é monstruoso, cara de caráter. O cara que bota, meu, ele falou assim, agora é hora de botar os culhões na mesa, bicho. Porque ele vê ali, ele vê. E aí o Sombra queria ser a mesa. Nossa. Meu. Não, mas eu já arrumei alguém pra essa mesa, viu, mano? Ah, ai, ai, ai. Aí, Domênico, Eu já arrumei. Do aí? Olha o nível da discussão. Por que vestiu a carapuça? Só porque eu falei que arrumei alguém pra virar de mesa? Aí, ó. Olha o nível da discussão. Agora imagina você de mesa e o Prato colocando os ovos em cima. Isso? Não. Colocar o ovo em cima. Para, você tá acostumado aí. Fica brincando aí, bambar o ovo do Benja. É, vem com história. Fica aí, vai, fazendo bolinha chinesa no Benjamin, vai. Seu babaú. É, bolinha chinesa, bolinha carioca. Então o Prato, cara, ele é monstruoso, bicho. Só que a bola não chega, e o cara fica desesperado, ele sai, ele vem, ele tenta armar, ele tenta qualquer coisa. Ele tenta de tudo. E é difícil pra ele até obedecer o que o Dorival quer, porque ele tá tão acostumado a sair pra buscar o jogo, que ontem, você vira vendo o jogo depois, você vê o cara falando pra ele, não, né, tipo, vai, fica lá na área, então, não mas... é pra você sair, mas ele tá tão acostumado a ter que fazer isso, que ele não perdeu o costume ainda, ele tá voltando então, muito. Então o que vai salvar o São Paulo esse ano é a possibilidade do Dorival conseguir dar uma ajeitada no time, e o Prato, ele vai ser o que foi o Aloísio. Em 2013, pro São Paulo, que é o cara lá. Só que o Prato é melhor, muito melhor tecnicamente. Muito melhor. Mas o Aloísio era guerreiro pra caramba. Sim. E foi nessa base da garra. Né? Foi nessa base da garra aí. Agora, o São Paulo, eu vou te falar uma coisa. Eu não gosto muito, eu nunca fui muito de criticar o Rodrigo Caio. Ele não é um mau zagueiro. Ele é até um bom zagueiro. Mas não é aquele zagueiro que você fala assim, não, ele é ótimo, dá pra confiar 100%. Ele dá umas entregadas brava. É que eu acho que também esse lance de negociação aí não mexeu com a cabeça dele, Sombra, será? Acho que mexeu com a cabeça, tanto que ele não conseguiu acertar a bola com a cabeça. Furou, morreu artilheiro. Acho que mexeu tanto com a cabeça que ele não conseguiu acertar a bola. Tá meio desorientado. Então, a janela, cara. A janela também vai, né, vai, quando fechar aí, vai ser boa pro São Paulo, porque vai acabar com toda essa história e os caras vão ter que ficar e ter que jogar, né? Aí precisa ver se é bom ou é ruim, né? Consegue focar também. Tem que ficar, precisa ver se é bom ou é ruim. Oi, diga, o Eva tá bem no grupo, o pessoal tá de bem com ele, estão olhando pra ele. Não sei. Ô, tamo aí, parça, vamos comemorar com ele. Eu não sei, mas ó, se você analisar lá, se o cara não se dispuser em campo, se ele não correr pra cacete, você pode ter certeza que vai ter uns três negros ali que vão chegar nele. Dá uma porrada ali. É só ver quem corre e se mata. Tem uns maloqueiros ali, velho. Se o cara não se matar ali, ferrou, você entendeu? E outra, o Lucas Fernandes tá pedindo passagem. Lucas Fernandes pedindo passagem. Eu acho que... Com logo, logo jogos, vai ser... o Lucas Fernandes vai pegar uma titularidade. Já era, ninguém tira. Eu acho. Agora, sorte do São Paulo. Sorte que você viu ontem empatando em casa, o São Paulo subiu. Mas isso foi por conta da estreia. Duas posições. São Paulo subiu duas posições. Então, É que assim, o Avaí. É o negócio tá tão ruim lá embaixo. É que o Avaí é horroroso. Não consegue ganhar. O Atlético Goianiense, ele continua sendo horroroso. Continua sendo horroroso. O Avaí, a Chapecoense, a Ponte Preta tá brincando agora, querendo entrar no grupo também. E você tem o Atlético Paranaense, que agora trouxeram um técnico que não sei nem o que, que é. Não sei se era o cara que conserta a televisão. Ele tá louquinho também pra chegar lá, hein, Sombra? Hã? O Atlético Paranaense tá doidinho tá fazendo pra chegar. Também. Então tem vários times numa campanha aí pra... Vamos ver quem é que vai querer mais, a campanha, né? Vamos ajudar o Tricolor. Tem vários na campanha aí, vamos ajudar o Tricolor. Por isso que assim, eu concordo. Eu sinceramente, hoje eu não acho que o São Paulo ganha 11 jogos e 25. Hoje. Não, calma. Analisando o que eu tô vendo em campo, não. Se melhorar, ok. Mas hoje eu tenho que torcer para outros quando você não ganharem o tais 11 jogos. Quando você pega, eu acho assim, Sombra, quando você pega times menores aí, que sabem que vão cair e vai lutar para tentar ficar na primeira divisão, vai ser esse joguinho aí, cara. Vocês vão se fechar todo e, quando e jogar por uma bola. Quando pega os melhores, perde. Então, Sombra, só que os melhores, às vezes, você vai ganhar ponto de melhor dos grandes. Você vai ver. Geralmente é assim. O problema ontem é que o São Paulo saiu... O Palmeiras teve dificuldade, viu, Marcão, de ganhar desse Atlético do Goiás. Aqui foi 1-0 só. Então, o Corinthians lá ganhou de 1-0. Mas segurou o resultado. Porque empatou lá. Aí, ó. Falta, tá vendo? Então, você presta atenção que, às vezes, tudo bem, é o último, é lanterna, sabe? Você vai zoar, né? Lanterna. Mas os grandes aí de São Paulo tiveram dificuldade de ganhar esse time. Mas, Dodô, o problema é o seguinte. Nesse tipo de jogo, quando você pega times assim, que nem o Atlético Goianiense veio ontem, os caras vêm fechado. Vem. Mas a partir do momento que você consegue fazer 1-0, você não pode ceder um empate. Aí você faz 2-1 e cede um empate de novo. Aí eu concordo com você, Marcão, porque aí você obriga os caras a saírem, né? E pra quem não viu o jogo ontem, o São Paulo ontem podia ter perdido... Sério? 1-1, né, Sombra? Tava 1-1, eles vieram com contra-ataque que o Nego meteu uma bola. Niltinho. Os Nego ganharam na corrida, saíram na cara do Renan Ribeiro e o cara concluiu pra fora. Então, mas... Ali faria 2-1. Faria 2, mas ninguém sabe se o São Paulo também poderia fazer o 2 e depois virar. Domênico, vai na minha. Vou te falar, ontem tava mais fácil o Atlético Paranaense fazer gol do que o São Paulo. Porque quando joga em cima do São Paulo, os caras chegam... Falta bicho, confiança. Quicou bola na área. Os caras ficam desesperados. Bate desesperado. Vocês estão temendo a queda? Não. Não. Não, lógico que tá, lógico que tá. Não, sério. Não. Óbvio. Vocês estão com o brioco na mão? Tá sim, não tô. Fala que não, é mentira. Não tô. Tá temendo sim, qual o problema que tem? Medo, sim, não, tô triste pela fase do São Paulo. Mas eu temo a queda nenhuma. Eu temo a queda. Ontem tava com frio na barriga. Assisti o jogo como se fosse uma semifinal de Libertadores. Ontem se tá nesse pé, porque tá com medo. Lógico que tá. O Sombra tem ontem razão. Jogo medo. Sou honesto. Coragem de falar sincero. Que tá com medo. Não, inclusive, o próximo jogo do São Paulo é contra a Chapecoense. Também é. Hã? É? O próximo jogo do São Paulo também é contra a Chapecoense, que tá na zona de rebaixamento. Não tá lá, né? Novamente tem um jogo de 6 pontos. A Chapecoense, ela é o primeiro time fora. Se o São Paulo ganha da Chapecoense, o São Paulo sai do Z4. Passa. Sai. Os caras. Passa. Passa pelo saldo de gol. Exatamente. Saldo de gol. Só que o empate não. Não, o primeiro fora da zona tá 3 pontos na frente do São Paulo. Sim. Não, tudo bem. 3, mas o saldo de gol é uma porcaria. Então, o São Paulo, o saldo do São Paulo é menos 2, mas é o melhor de todos aí. É o melhor de todos. Porque tem vários com 12. Tem vários com 12. Tem vários com 12. Vamos ver aí. O problema é só mais empatar de novo. Juro pra vocês, assim, eu temo pelo rebaixamento. Gente, eu não tô temendo pelo rebaixamento agora. Claro. Eu tô temendo há alguns anos já. Porque se você for analisar, Sombra, o empate, o empate, se você olhar, analisar sem ponto. O empate fora com a Chapecoense não é mau resultado. É lá. É um jogo complicado, ele sempre... É um jogo difícil. Difícil. Mas pela circunstância da tabela é que faz o empate ser ruim. Entendeu? Desde 2012, acho. Isso tem tudo gravado. Vai ter um retrospecto São Paulo. Vocês podem pegar a gravação de quando eu falei o seguinte: o São Paulo viverá um futuro tenebroso. Quem ouve estádio 97, principalmente São Paulinos que guardam essas coisas, há muitos anos atrás eu falei: São Paulo viverá um futuro tenebroso. Porque é óbvio isso. É óbvio. Basta você ter compreensão do que é o cenário do São Paulo político, de como é o funcionamento do São Paulo Futebol Clube, para você saber que o futuro do São Paulo será tenebroso. É verdade. O São Paulo, infelizmente, e eu não estou dizendo isso agora, há muito tempo eu digo também aqui no programa, o São Paulo é um clube, ele não é um clube que se apequena, mas ele é um clube em franco processo de decadência. Infelizmente. Ele não se apequena porque a torcida é grande, porque a história é grande e o patrimônio é grande. Uhum. Mas em termos de... Sim, ele vai entrar, está entrando no patamar de coadjuvantes do futebol. Está entrando no patamar de coadjuvantes do futebol. Porque o torcedor não joga, o patrimônio não joga. Então, a torcida não joga. O São Paulo está um clube decadente. Ele é um clube decadente. Acho que tem um tempo, né? Às vezes o time ele não fica se sustentando sempre em cima. Domênico. Acontece esse prazo de tempo aí. O São Paulo ganhou o último título quando? 2012. Sul-Americana? 2012. Tudo bem, faz aí. Já vai para cinco anos. Mas que... Domênico. Tem que esperar, não é assim Domênico, também. O Palmeiras ganhou uma Copa do Brasil há um tempo atrás. 2012 e 2015. Caiu no mesmo ano. Não, 2012. Você pega 2012. E o Palmeiras vivia. Era um clube decadente. Portanto, igual. Dois anos, no mesmo ano caiu. Caiu igual. No mesmo ano. Mas o Palmeiras, ele teve uma transformação e agora ele não vai entrar em debate por que teve essa transformação. E conseguiu reter o movimento de decadência. E voltou a segurou, e agora tá voltando. Então, mas você não acha que tem esse... Eu não acredito. Tempo. Eu não acredito em fase. Fase. Você faz a fase. Você faz o tempo. Você faz o seu tempo. Eu não acredito. Ah, agora a fase é ruim. Ela faz a coisa que eu construí para que ela seja ruim. Se o chefe lá no restaurante dele deteriorar os produtos do restaurante dele e amanhã cair o público, a fase tá ruim, né? Porque aí a economia baixou, a fase tá ruim. Mas ele colaborou para a fase. Não, eu entendo que tem a colaboração de muita gente, né? Mas acho que o clube passa às vezes por isso. Mas não é. Domênico. O Botafogo é um time que eu vejo muito pior. Muito pior. Concordo. Apesar de estar na Libertadores, mas é um time que você sabe que não vai ganhar. E para você ele tá disputando, mas não ganha. Eu sei, Domênico. Ele virou um coadjuvante há muitos anos. O Atlético Mineiro, ele virou um coadjuvante, mas ficou muito tempo de coadjuvante. Até ganhar a Libertadores. Foi. Pega aí, antes da Libertadores, que ele ganhou de importante. Jogando 71. Porra! Ele jogou do Brasil de 71, Domênico. Eu tô falando assim, coisas importantes, tá? Sei, e Mineiro é porra. Ah, não. Mineiro é uma porcaria. O Atlético Mineiro também é um clube grande. Mas virou. Eles virou. Mas ele tava com. Ele virou um clube coadjuvante. Mas já tava. Então é o seguinte, hoje. A gente não. Há anos atrás aí a gente zoava, eu zoava, Botafogo, Vasco. Eu tenho que ficar caladinho. É. Porque o São Paulo hoje, ele não passa do mesmo patamar de Vasco e Botafogo. Não passa. Não tem gabarito técnico, não tem comando capaz para isso. O São Paulo hoje é um clube coadjuvante do futebol brasileiro. Eu não tô dizendo que é um clube pequeno. Não, é um clube grande, gigante. Pequeno, não. O patrimônio do São Paulo é uma coisa impressionante. É gigante. Tem história. O que vale o terreno lá onde tem o Murumbi, o clube. Mas tem tudo história, isso. Né? Tem história, torcida. Tem tudo que precisa. Então, tem tudo que precisa. Tudo. Só que não tem aquilo que é. Não tem material humano, né, velho? Não tem material humano, né? Material humano é uma porcaria. Material humano é uma porcaria. É muito ruim. Né? É muito ruim. Isso, Domênico. Infelizmente, cara, não é como uma empresa que não tá bom o produto, você manda troca embora o presidente e você contrata um profissional. Não é. As coisas dentro de uma política de clube, principalmente como a do São Paulo, se movem. A política de clube move-se de outra maneira. Não é por questão de resultados, a gente sabe disso. Porque se fosse questão de resultados, toda essa turma aí já também não estaria mais. E o pior, aí é a minha opinião. Eu não vejo nem qualidade, mas nem na oposição. Eu não vejo uma terceira via isso capaz. Isso que assusta, né, só? Você entendeu? Eu não vejo isso. Entendi e entendo, porque o Palmeiras passou por isso há muitos anos. Tinha o cara que comandava o presidente. E se bobear, pode voltar. E a oposição, sim. E se bobear, pode voltar. Estão lá dormindo. Vai ter que engolir. Estão lá. Hã? Você vai ter que engolir ele. Como assim engolir? O Mumu. Não é isso. O que eu quero dizer assim, o Palmeiras passou por muito tempo por isso. E eu entendo o que você está falando. Tinha lá a oposição que se fala assim, puta, mas se esse cara entrar também não adianta. Aí você vê lá, o presidente não adianta e o que tá querendo entrar não adianta. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, aí é complicado. Clube, bicho, tem que ser negócio de cargo político em clube, bicho. Nossa, bom, mas é isso, essas manchetes do estádio 97... Sombra, eu vou te dar uma moral, ó. Vocês ganham da Chapecoense. Moral, cara. Você vai dar moral? Moral, você vai dar moral? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? É Vasco na sequência. Não, vocês ganham da rodada. Chape, na rodada. E o Grêmio ganha da Ponte. Segura a Ponte. E vocês saem da zona de rebaixamento. Não, só ganhando da Chape já sai. Não precisa de você. Ah, mas vocês não querem que ele ganhe da Ponte? Quero que ganhe da Ponte. Então fala que ele quer. Quero que ganhe da Ponte. Quero. É isso. Desejo. O Sombra é muito mais dolorosamente. É isso que ele falou aqui. O trouxa tá pagando pau pro Grêmio e eu. Tá, porque o Mota é... Eu quero que você e o Grêmio se dane. Grêmio e o Grêmio se dane. Com o irmão do Sul, tricolor do Sul. Tricolor do Sul. É o segundinho do Sul. Para, quem é primeiro? Quem é o primeiro? Não tem, então. Não, primeiro. Que primeiro? Sempre foi. Para, é. É o segundinho. O Inter tá em quinto lá no outro. Não vai subir, chupa. Hoje eu subiria. Sabe os times que mais ganharam dinheiro nos últimos anos vendendo atletas? Quem? Paulo. Internacional, segundo lugar, São Paulo. Puta, que coisa, hein? Tá? Tá. Legal. Olha, é pior. Situação. Esse ranking aí é pior. Vai isso. Não, esse que você falou é pior. Isso é muito reflete. Mal administrado. Não, é a política. Os dois times são realmente muito mal administrados. Se quem mais ganhou dinheiro foram São Paulo Internacional. Com venda de jogador? Então os dois são porra. Os dois falar. Que não são usando a base, uma porcaria. Né? São lixos de administração. Lixos. Falou tudo. Lixos de administração. Lixos. Que mais vender não consegue se sustentar, velho. Tem um time bacana. Aí é complicado. E pra completar. Eu não vou fazer merchandising, vai lá o que tá escrito na camisa do São Paulo ainda. Inter. Você sabe o que é chamada ironia do destino? É isso aí, a camisa vermelha de treino. Vê aí, eu não vou falar que eu não faço propaganda aí. De graça aqui. É, vai ver lá. O nome do patrocinador pra ver se não rola uma ironia, pode rolar uma ironia do destino. É, gente, porque às vezes a piada, ela tá pronta. Tá pronta. É, não pode ser. Às vezes o destino, ele escreve a piada pra você, cara. É isso aí, a camisa é toda vermelha. Não faça isso, Sombra, vai por mim. São Paulo virou... Virou o Santos. Virou time que tá ajudando os caras, os comediantes, bora. É brincadeira. A Série B não é tão ruim assim, gente. Vai te catar. É verdade. Volta pra lá, volta pra lá. Era legal os caras caírem. Experiência própria, né? Você acha legal os caras caírem, não? Eu acho que tudo na vida você tem que provar. Por exemplo, o Giló, você pra falar, ó, não gosto de Giló, prova. Já provei, é uma merda. Eu também vai não pra gosto. Série B então, velho. Vai que numa dessa você fala, não, curti. Não, curtiu, não. Curtiu. Vai uma vez pra ver. Vai curtiu. Uma vez pra ver. Olha, o Inter tá curtindo e capaz de não voltar. O Mota acabou de falar que você tem que experimentar pra saber se gosta ou não. Ou, mano, partindo desse princípio é porque você não pega um homem, então. É, exatamente, Mota. Vai que você gosta, né, mano? Ô, Domênico, pra você ter uma ideia, qual o pensamento de Bambi? Aquele é o pensamento de Bambi. A gente tá falando da Série B. Aí tudo ele imagina um homem nu. É bem de São Paulino mesmo. O sonho do meu irmão... Mano Giló. Sim. O sonho do meu irmão é um soldado nu, só de bota soldado? E com uma granada na cintura. Só de bota? Isso? Como que é soldado nu, só de bota e com uma granada na mão. Não, mano. Marcão, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. O sonho do meu irmão é pra uma pessoa dessa. Diga, no swing, tem assim, tipo, festa fantasia, dia da festa fantasia. Tem também, festa temática. Aí vai os caras, festa temática. Mas a melhor que tem... E meu irmão vai de pavão. É o baile de máscara. Baile de máscara. Baile de máscara é sensacional. Aliás, você tem uma máscara de cachorro que é sensacional. Sensacional. É um Weimaraner. Tem o pessoal que gosta de Fantasma da Ópera, outros vão lá com máscaras, tipo, mais estilosas. Eu vou caminhar do cachorro. Você imagina teu irmão só de chinelo e máscara, velho. Mas não é assim, ridícula. Chinelo e máscara de cachorro. Mas não é. Tem que ter chinelo nessas festas, mas que coisa, hein, mano? Pra ir descalço nisso aí. Meu, você tem que passar um impermeabilizante. Jesus amado. Imagina se não for de chinelo, velho. E cloro, né? Como cloro. Nota, não vem não, cara. Não vem você falando. Não, não. Olha quem tá querendo botar a moral. Tá com nojinho. Vem aí. Já botou essa bunda branca e tudo que é sauna, rapaz. Ah, vai. Vai. Eu tô quietinho. Nossa senhora. Eu adoro lá na rua Curitiba. Eu tô quietinho, gente. Tá. Mas vamos falar do Santos, que tem. Acho que vai ter até estranho no Ninho Santista aqui. Bem, tá. Mas nossa, vai dois juntos, torcida vai gigantesca. Nossa, tá, 80% da torcida tá aqui hoje. Mas antes, a primeira notícia do Santos, seu Bento, que nós temos que dar, que não pode deixar de exaltar, né, o Marcão? É que ontem foi o recorde de público da Vila Belmiro com o jogo das sereias, cara. Você tá brincando? Não, é verdade. É, pior é que é verdade. Foi mais gente ver o jogo da sereia do que o Santos na Libertadores. Era final. Sem comentários, velho. Final, portões abertos. E aí, chefe? Portões abertos. Tudo bem, portões abertos, final. E metemos 2-0 no Corinthians. Tudo bem, mas meu, tá feminino. Você tá louco. Vamos lá, ó. Você vai defender isso, mano. Chefe, vamos lá que é o seguinte. Vai. Perto de sair, né, Thiago Maia. São duas mentiras, hein, velho. Futebol feminino. É. O Thiago Maia tá indo embora. Não é feminino e não é futebol. É o quê, mano? Fica quieto, mano. Deixa eu acabar as manchetes aqui. Thiago Maia, de saída. Thiago Maia, 51 milhões Grana boa, hein? Pro Lille. É, pro Lille da França. 51 milhas. É. Dinheiro, hein, Dodô? Lille 70... é o novo Shakhtar Donetsk, só pra contratar no brasileiro. 70%. Mas vale isso aí, chefe. 70%. Vale, joga muita, muita bola, né? Esse ele é bom jogador mesmo. É muito mesmo. Bom. Quem é o cara? Thiago Maia. Muito bom. 70% fica com o Santos. Ah, é, 30%. 30% dele. Não é o Jussi. Não é mesmo, né? Ainda quem bem. Tá indo por empréstimo também pra esse mesmo time deve ser o Caju. Só que vai Caju? Emprestado. Ufa. E aí depois com o passe fixado lá, né? Exatamente. Okay. Certo? Caju. Próximo jogo, Vasco. Vasco no Engenhão, portões fechados. Por que e... portões fechados? O Vasco do foi punido lá pela briga. Lá no... pra dar briga Flamengo. Tá vendo se o Vanderlei. Vanderlei. Vanderlei. Com uma contusão no glúteo. Agora eu faço uma pergunta. No glúteo. Olha aqui, ó, Sombra. Eu faço uma pergunta, não é uma pergunta, um questionamento, ou teve, é um talvez quiz, uma tese. Quiz. Não, uma tese minha. Vai, uma hipótese. Esse negócio de que eu, de repente, não é nem quiz. Não? Eu gostaria da opinião dos senhores a respeito desse levantar, dessa tese. Então vai. É, levanta aí, o time então, do Vasco foi punido. Punido. Tá? Com um jogo, né? Sem torcida. Sim. Esse negócio de punir o time com um sem torcida, mano, não prejudica, talvez, a terceiros? Eu vou dizer pra você, por exemplo, vamos supor que o Vasco estivesse disputando o campeonato tal, e tomasse essa punição, né? E o Santos estivesse disputando com o Vasco a primeira posição, ô Marcão. Presta atenção na coisa, como é que poderia ser? E o jogo é lá. Uhum. Sem torcida, ajuda o Santos, de certa forma, porque não tem abafo, não tem... Sim. É um jogo sem torcida. Com torcida já dá aquele... Tchan. E o Santos você... tá acostumado a jogar sem Vasco torcida. Não foi, o Vasco aí, não foi punido porque, pra ajudar o Santos, porque a coisa foi feita com o Santos. Foi feita com outro clube. Você entendeu o que eu tô dizendo? Não, esse jogo, vocês não acham que é meio... Aí, Domênio, mas ao mesmo tempo, eu acho que um jogo totalmente sem torcida... O Santos não vai se sentir na vila, né? Não necessariamente, também, né, é não necessariamente ajuda um time não ajuda, ao contrário. Mas você não... É bom, às vezes, o time jogar com torcida contra. Os jogadores se motivam também. Tem isso aí também. Tem muito jogador que fala aí. Que gosta de jogar se com torcida contra, se você fizer uma pesquisa contra, com 100 jogadores de futebol, você prefere jogar sem torcida alguma ou prefere jogar com toda a torcida a favor de um lado só? Opa! Não. É, mas é toda? Não. É, porque o Santos vai pôr o quê lá? Vai pôr... logo não põe nem na vila, pô. Está louco? Não, não põe. Põe sim. Para. Não pode parar. Para, não dá. Não põe não. Pelo amor de Deus. Porra. Você entendeu? Um abraço pro Mano Brown, que já falou 1 milhão de vezes que tinha que jogar no Pacaembu. É, sim. É, agora, vocês não acham que... Chupa, chefe. Eu acho que esse negócio ali... Bota pra fora, hein. Quer prejudicar o time? Então é o seguinte, o time não pode jogar no seu estado. Pronto, vai jogar no outro lugar, mas com torcida. Não, legal. Entendeu? Ô, torcida... Vai lá, não. Tu tem um monte de estádio aí que virou verdadeiros elefantes brancos. Sim, aí, né, Amazônia, vai lá, Dura, joga lá, joga lá. Com portão aí, você vende ingresso meio a meio, você faz qualquer coisa. Já que prejudicou mas o time, faz meio a meio. Ô, Domênico. Ou então joga lá, né, no Amazônia, com torcida maior do Santos, por exemplo. Mas aí prejudicar, mas você tem que prejudicar o outro da mesma tese. Mas ele foi punido. Mas esse merece ser prejudicado. A situação... É, também. A mesma coisa. Mas esse tipo de situação aí, quando você fala, vou punir o clube, vou tirar a torcida de dentro do campo, eu acho que é um absurdo. Não é absurdo, mano? É um absurdo. É, porque, Domênico Gato, isso daí é você generalizar uma situação na qual muitas vezes você não consegue identificar baderneiros. É, se você pega uma briga generalizada que envolve o estádio inteiro, justifica-se talvez você tirar o público total do estádio. Mas não é isso, mas, né, na maior parte, a maior parte das vezes, quando acontece uma briga, você tem ali 20 pessoas ali que promovem uma confusão. Exato. E talvez a polícia, ou então as pessoas que são designadas para prender os vagabundos, não fazem. Então você não pode punir, por exemplo, todo mundo aí foi pro estádio. Se o Sombra só brigou, por que eu tenho que ser punido, você tem que ser punido? Exatamente. O Benedetti tem que ser punido pela atitude de um único cara. Eu acho que isso daí é você pregar uma medida paliativa que não vai resolver nada. Quando se identifica, do Vasco. Óbvio. Então, os caras estão falando aí, mas o Vasco vai ter que jogar fora do Rio de Janeiro e aí vai poder ter público. O que adianta? O vagabundo que estava lá brigando em São Januário, o cara que promoveu o tumulto, se ele tiver que ir para Minas, onde o Vasco for jogar, não sei, em Juiz de Fora, ele vai para lá. Então você transfere o problema. Você não soluciona o problema, você migra ele de lugar. Também acho. É ridículo, cara. Ridículo, ridículo. Ridículo. É, enquanto, volto a falar aqui, eu sei que eu pareço repetitivo, mas enquanto não houver, talvez aí, a boa vontade das autoridades para acabar de vez com a violência no futebol, ou seja, mudar a legislação e tratar o torcedor criminoso como um bandido mesmo, vai continuar acontecendo esse tipo de barbárie no estádio. Verdade. O que move o vagabundo dentro de um estádio de futebol é a sensação de impunidade. É por isso que ele pratica esses atos. Verdade. Enquanto não houver uma lei mais rígida, que o prenda e deixa atrás das grades, o cara vai continuar praticando tudo isso daí. É isso aí, seu Bento. Beleza. Beleza? É só isso? Do Santos? Só, né? Foi mesmo? Foi. Não tem mais nada? Não. Tem Thiago Maia de saída e Vasco no Engenhão. Vasco. Tá certo. Vasco no Engenhão. É isso aí. Lá no Engenhão tem McDonald's, né, mano? Ah, com certeza, Sombra. Que lugar não tem McDonald's, cara? McDonald's deveria ter até no Jardim do Éden, cara, né? McDonald's é demais, cara. É demais. O McDonald's vai surpreender você de novo. Tomate, queijo e molho tipo pesto, preparados de uma maneira que você nunca viu. Chegou o Caprese, o novo sanduíche da linha Signature do McDonald's. Ó, se liga nessa escalação, galera. Pão tipo brioche, duas carnes, duas fatias de queijo, tomate grelhado, alface e molho tipo pesto. E de sobremesa, tem o novo McFlurry, língua de gato trufado. Essa sobremesa tá demais. Quem gosta de chocolate, prove, é uma combinação fantástica entre o chocolate e o sorvete. É demais. Descubra a nova receita da linha Signature. Experimente Caprese no McDonald's. É isso aí, mano. O que, que foi, Vieira? Não. O Vieira, olha, o Vieira, ele tá marcando reunião. Ele tá marcando reunião enquanto a gente tá fazendo o programa e eu prestando atenção no merchandising. E ele chamando aqui, fazendo micagens. É lamentável. Olha o time do cara. Não, fiquei passou com no dó, curso fiquei Mota um pouco ali. Do dó do Benedetti agora, porque alguém mandou um chupa pra ele e ele mandou põe pra fora. Você viu, Marcão? Eu ouvi isso. Vocês ouviram, não? E aí tá todo mundo. Pega a gravação pra ver se fui eu mesmo. Tá todo mundo no Twitter cobrando aqui, ó. Não, trouxa. Desculpa, mas você tem que provar que fui eu. Senão eu vou te processar por difamação. Ah, vai processar. Bom, mas vamos falar aqui da 99? É isso aí. Quantas vezes você não tem que esperar aí? Por exemplo, às vezes sua empresa pede pra você ir numa reunião, você vai fazer algum trabalho pela sua empresa e você espera pelo carro cadastrado via boleto da sua empresa. E o que demora? Ou ainda quando você paga na frente o táxi, depois você traz o recibo para a empresa e demora para ser reembolsado, não é? Então, rapaz, por que você não indica a empresa que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? Você ainda ganha R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99. É vantagem para todo mundo. Você fica bem com o seu chefe e sua empresa ainda consegue reduzir os custos com o transporte. Para pegar o seu cupom de desconto, é só acessar. Olha o link aí, ó. Você que está em casa, está no carro, guarda aí de cabeça. Daqui a pouco você vai entrar lá. corp.99taxis.com/estádio97. corp.99taxis.com/estádio97. Só de indicar lá a empresa que você trabalha nesse link, você já ganha R$15 de desconto na sua próxima corrida com a 99, tá bom? E tem promoção. Quem entrar no ar falando voo de 99 Corp, ganha um kit bem legal, contendo caneta, suporte para celular de carro, copo personalizado, porta-cartão para celular. É legal demais, viu, seu bem? É mesmo? Muito, é bacana. Legal, mano. É. Gostei. Gostou, Bento? Gostei. Corinthians! Coringão! Vamos falar, Bento. Do transatlântico que navega em águas calmas, velho. Vamos falar do Coringão, mano. Pablo lá tá com a perna podre. Até pegar o iceberg. Tá, a zaga dos caras agora vai ser mais vazada. Tem o Pedro Henrique, rapaz, que é o novo Nesta. Quem? Vamos lá. Quem? Nossa, isso aí. Quem? Quem? Pedro Henrique. Quem? É o novo quem? O que quer dizer? Pedro Nesta. Henrique de Orleans e Bragança agora? Quer dizer? Novo Nesta. Mas amanhã, 19 horas. Não seja desonesta, viu, mano? Amanhã, 19 horas, é o Atlético Paranaense. Três mudanças da equipe que ganhou do Parmeira. Sim. O Pedro Henrique, como você falou, fica com o lugar do Pablo. O Moisés. Pablo, qual é a música? É, Moisés na vaga do Arana, suspenso. E também o meia Marquinhos Gabriel também joga no lugar do... Quem mais? Rodriguinho. Também tomou o terceiro. Tá com cara, hein? Amanhã, então, isso aí. Não, Bento, o Corinthians ele tá definido praticamente, né, com essas alterações que você falou aí. O Corinthians ele vai jogar ali com o Peter Cássio no gol. Nossa. Vai ter... Ah, mas é verdade, peraí, vocês estão duvidando aí do que eu disse? O Cássio hoje, cara, é o melhor goleiro segundo do Cone melhor. Sul. Não, é o melhor goleiro do Cone Sul. O Vanderlei é bom também, mas serve pra ficar no banco do Cássio. Então o Corinthians ele vai jogar ali, ó, com o Cássio, com o Fagner, com o Balbuena, o Pedro Henrique e o Moisés. Esse me assusta, hein? O Moisés, pai do céu. O Gabriel, o Maicon e aquela linha de três à frente dos volantes. Ali tem o Marquinhos Gabriel, o Jadson centralizado no lugar do Rodriguinho e o Romero na esquerda. Lá na frente é o Jô. É um time que eu entendo ser suficiente para vencer o Atlético Paranaense. Mas o Atlético Paranaense é meio asa negra do Corinthians. Ano passado, esse desgraçado aqui na final do campeonato. Não fala assim, desgraçado. Um dos últimos jogos, é verdade. Dodô, um dos últimos jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Corinthians tinha chance, se eu não me engano, acho que foi o último jogo que o Corinthians fez em casa. Era a chance que o Corinthians tinha de ganhar dos caras e poder pegar uma vaga e só depender dele próprio para entrar na Libertadores desse ano agora de 2017. O Corinthians chutou bola na trave, perdeu uma série de gols cara a cara e acabou empatando aquela partida em 0-0. Esse jogo eu acabei indo lá também. Então o Corinthians tem que ter uma certa cautela com relação a esse time do Atlético aí que gosta de atrasar o lado do Coringão. Mas com relação à notícia que você deu aí, Bento, foi constatada mesmo aí uma contratura, né? Não chega a ser uma lesão. Começou, hein? Mas houve uma contratura aí na perna do Pablo. Não é preocupante, mas ele vai perder umas partidas aí. Se não me engano, acho que ele vai ficar de fora umas duas, três partidas aí com a camisa do Coringão aí. Ele fica fora dessa partida contra o Atlético Paranaense. A próxima partida o Corinthians pega o Avaí fora. Acho que ele vai também estar em stand-by, não vai participar. Acho que ele volta contra o Fluminense. A tendência é essa. Fica uns dois jogos fora. Mas não acho que vai ser tanto problema, não. O Pedro Henrique, das vezes que ele teve a oportunidade de entrar, o moleque tá dando conta do recado. Tá mostrando personalidade, o moleque tá deitando também. E nesse time do Corinthians, velho, até o Wagner Montes, K3, é capaz de jogar bola. Ah, não, não. Até o Wagner Montes não. Ah, você tá de brincadeira. De mas é verdade, eu acho que é. A bola chega mastigada, velho. O Wagner Montes, que quem não sabe, cara, tem que olhar um dia ele fazendo a dança do capiroto no YouTube. Como assim, dança do capiroto? Ele fazia a dança do capiroto no programa dele, velho. Na boa, Vera, que porra que você Montes fica é vendo no YouTube o Wagner Montes fazendo a dança do capiroto, cara. No WhatsApp, faz um programa no Rio, tipo Cidade Alerta. Isso, assim. Não sei se faz ainda, né? O Mano deve assistir lá. O Mano assiste agora. Ou ele fazia. Não, né? Eu nunca vi. Nunca vi, mas ele fazia mesmo. E o programa dele era sucesso aqui, velho. Mas não tenho dúvida que deve ser um imenso sucesso. Aí. Não tenho dúvida. Aí eu não tenho dúvida que deve ser gigante o sucesso. Se aqui já imagina lá. Imagina. O Wagner Montes é monstro. E só mais uma notícia com relação ao Corinthians. É mesmo. Fala aí. Qual é a notícia? O presidente do Corinthians, ele disse que tá recebendo propostas aí pelo Arana, mas que a tendência é ele não vendê-lo nessa janela de transferências do meio do ano. Inclusive, a multa rescisória do Guilherme Arana, para quem tá achando que 20 milhões, pô, 20 milhões tem que vender hoje, não tem não. A multa rescisória do Guilherme Arana é de 50 milhões de euros. Uau. 50 milhões de euros. Então o Corinthians está aguardando uma proposta que seja vantajosa para ele, porque o Corinthians ele só tem 40% do passe do jogador. E dizem, pelo menos nos bastidores, que o Corinthians aceitaria vendê-lo caso pintasse uma proposta de 20 milhões de euros. O que é uma grana considerável, né? É bom. Que daria os 8 tá pro Corinthians, né? É isso aí. Mas ele ficaria com 40%. Mas se você quiser que a gente venda aí pelo que ele vale e tal, você sabe como. Ó, seis mesinhos lá com nós. Não, três jogos são bem. Ele não precisa nem jogar igual. Clube de vocês. Não precisa nem jogar. Vende bem ainda. Seis mesinhos, seis mesinhos do São Paulo, ele vai ter que estar tomando vacina da febre amarela pra jogar Série B do ano que vem. Ah, não. Que a chance dele se queimar lá é gigante. Mas a gente vende de qualquer jeito, não adianta. Bom, ruim. A gente vende, vai na minha. É isso aí, Estádio 97, continuando com as manchetes. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Quem ligar e falar só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Banco 24 horas, você não paga nada a mais para usar. E tem sempre um pertinho de você. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação, Bento. Na Palmeira. Opa, fala de nós. Palmeira. Hoje, estavam esperando, geralmente, nas vésperas, aí, um pouco antes, um dia antes, é o Cuca que dá a entrevista coletiva, mas não foi ele que apareceu hoje, foi o Matos. Matos. Ficou falando cerca de uma hora, né? Ficou uma hora falando. E olha, deu uma notícia que não vai mais contratar ninguém esse ano, viu, Domingo? Tá na cara, né? Não vai mais ninguém esse ano. Você acha que foi uma resposta? O Daverson. Daverson foi a última contratação. parou por aí. É que estourou o limite do cartão da Leiloca lá, não foi? Ô, será que ele não queria comprar? Não pode gastar mais, não pode gastar mais. Só o mínimo. Eu acho que não. Mas... Ó, passou o cartão e foi negado, hein? É. Passou o cartão, foi negado, aí ficou com essa cara de tipo... Chegou no limite... Não, é que não queremos mais, nem queria mesmo. Estourou o limite da Leiloca. A diferença do marido da Leila pra Leila, acho que, se não me engano, são 35 anos de diferença. Oh. Ela chegou em casa e falou, não contratei ninguém hoje, deve ter falado, acabou esse ano. É, vamos parar com essa brincadeira aí. Vai, chega. Não é que eu tô chegando nos 90 aqui que vai acabar. Já fez luzes ontem, caramba, ó. Exatamente. Mas então, Domênico, aí ele deu todo o apoio também ao Cuca, falou que ele tem culpa nisso também, chamou a responsabilidade. É, próximo jogo do. Depois você acompanha na Inter, quem quiser. Ele falou cerca de uma hora. Depois você pode falar durante o programa aí mais, Domênico, sobre algumas coisas da entrevista dele. E agora contra o Vitória, né? Vai ser o primeiro jogo do Palmeiras, domingão, 11 horas da manhã. Vamos ver quem estará em campo. Na Arena. Quem apareceu a treinar foi o Jean. Mas ainda não tem. Não tá pronto para jogar. Jean que tá fazendo falta com os cruzamentos. Ano passado ele acertava todos os cruzamentos, né? Tem essa dificuldade. É isso aí, Domênico. Certo? Esse ano praticamente nem jogou, né? Ô, Dodô, você vem entender. Quando jogou, não jogou. Vi alguma parte ali. Uma coisa que eu não sei, muitos palmeirenses estavam discutindo sobre isso, né? Que ele falava que essa história de ter tempo para treinar, que quem tem mais tempo para treinar tem vantagem, como o Corinthians que saiu da Copa do Brasil e tal. Pô, e aí falou uma grande bobagem. Uma grande bobagem. O São Paulo teve quanto tempo pra treinar? Não, mas, ô Mota... E o São Paulo e o Palmeiras jogou menos que o Corinthians. Então, é justamente isso. O Palmeiras ele fez, até agora no ano, 39 partidas oficiais e o Corinthians fez 40. Ou seja, o Corinthians jogou uma partida a mais do que o Palmeiras ainda. O Sport jogou 10 partidas a mais que todo mundo, porque jogou aquela liga lá, entendeu? Então os caras, meu, isso aí não é desculpa. E aí, Domênico? Vai fritar o coisa? Não, tá louco. Não sei, é uma opção. Não, tem que você pode ninguém. Cozinhar. O Dodô tá muito paz e amor. Tem que ficar ninguém. Tem que fritar ninguém. Vai segue no vapor mesmo. Bom, mas vocês veem que desculpa esfarrapada não é a exclusividade do São Paulo, né? Todo dirigente de clube vem com essa conversinha. Tem uma cartilha da desculpa esfarrapada. Ah, eles têm ter feito a mesma faculdade. É verdade. Não, estamos recebendo o problema, aqui. O problema é se o Palmeiras seguir nas competições que tem, ele vai jogar muito mais do que Corinthians, isso não tem a dúvida. Não, mas até agora não dá pra porque falar isso. Porque o Corinthians só vai jogar aí a Sul-Americana, parece que tá em qual? Oitavas? Sul-Americana. Oitavas? Não. Quartas. Já tá na quartas? Então, aí e o brasileiro? O São Paulo só tem brasileiro. O Palmeiras e o Santos devem jogar mais. O Palmeiras e o Santos... Tem Libertadores e Copa brasileiro. Do Brasil, talvez... Copa do Brasil meio que moiou. O Palmeiras tá quase moiando. Então, assim, a Libertadores tá difícil. Mas eu digo, se os dois seguirem até o final, eles vão jogar muito mais que o Corinthians. Não tem a dúvida disso. Mas, ô Domênico, não sei também, viu? A gente precisa fazer a conta, porque, pra falar a verdade, o Corinthians ele passou por duas fases da Copa Sul-Americana, ele tá agora na segunda. Mas a partir de agora vai entrar nas oitavas. Essas duas primeiras fases foram intermediárias ainda para começar agora de fato a entrar nas oitavas. Ah, não tá nas oitavas ainda? Ainda não. O Corinthians ele fez a partida contra o Patriotas aí, o primeiro jogo empatou 1-1 lá fora. E aí o Corinthians ele tem o jogo no dia 26. Dia 26. E não é oitavas? É 26. Não, essa é a segunda fase da competição. Então, por exemplo... As oitavas é na próxima fase ainda. Depois joga mais uma e se jogar as oitavas, você tem aí, né... 2, 4, 6, 8, 9 jogos. 9 mais 26 do brasileiro faz a conta, mais o que tem? 35. Que já jogou. Já jogou quantas? Não, daria 35 essa conta que você pediu pra fazer. Então, mais 12, mais... 47. Não, mas o brasileiro falta 25, 26. Então, aí você faz a conta. Quantos jogos faltam? Podia faltar 30. E o Palmeiras 25 está. Jogos. O Palmeiras vai disputar ainda o segundo da oitavas e a segunda das quartas. Então tem que fazer a conta, mas é lógico que vai jogar mais. Se chegar na final, não jogou. Não jogou. Se chegar na final, joga mais. Se chegar, joga mais. Então vamos mas comparar a situação de Corinthians mais, e Palmeiras no momento não é aconselhável. Pois é. Porque o Corinthians jogou mais. E não hoje jogou mais. Mas se for até o final, vai jogar mais. Sim, mas ele falou sobre o que passou. É, que ele é, quis estranho. Dizer que não tá treinando porque ele tá falando não dá tempo. É. Ah, eu não vi ele falar isso, mas tudo bem, vocês estão falando. Ó, o maior país do mundo receberá a maior paixão do planeta. Tá afim de ir pra Copa? Oi, eu sei que você tem um monte de amigo que quer ir pra Rússia assistir o Brasil, não é não? Então liga lá na Estela Barros, porque a Estela Barros, que tem mais de 40 anos em Copas do Mundo, já tá com várias opções de roteiros pra você e pros seus amigos. Ligue agora. 2166-2250. Ah, aguçou, né? Você ouviu falar Copa do Mundo? Já tá à venda? Opa! É Estela Barros, a agência oficial da Copa do Mundo. Então liga lá. 2166-2250. E você pode parcelar em até 11 vezes. Aí dá aquela facilitada, né não? E todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde irão acontecer. Não é que você vai ganhar lá, você vai comprar o pacote, vai ter lá a parte aérea e terrestre. Tem todo o hospitality que envolve receptivo do jogo, o jogo e o pós-jogo, entendeu? Pacote completo. Pacote completo. Lá tem as movimentações internas na Rússia, por exemplo, quando você vai ficar hospedado ou em Moscou ou em São Petersburgo. Aí vamos supor que vocês vão lá para outra cidade, sede da Rússia. No dia do jogo, a Estela Barros terá um avião fretado para levar os seus clientes até o jogo. Não precisa se preocupar com nada. Passado o jogo, traz de volta até Moscou ou São Petersburgo, cidade onde você estará hospedado. É muito legal. Consulte. Ligue agora. 2166-2250. Informações também através do site estelabarros.com.br. Tá bom? Tem Santista aqui! Olha aí! Santista Yada! Nossa, a maioria é Santista! Aí o Sidney Júnior. Mas não tem Santista com Júnior, gente. Desculpa. Ah, que isso? Santista com Júnior não tem. Júnior não. Tem vários amigos. Tem neto, né? É Juninho. Não, avô. O tal do Juninho Santista. Juninho Santista? É, conheço vários amigos aí que chamam Juninho vários, Santista. Vários. São Santistas. Ah, quantos? Dois. Ah, torcida vários. Inteira lá, moto. Que compressa no Pacaembu. O que te fez Santista? Família? Amor, amor ao meu pai. Meu pai é muito fanático. Ah, e sabia que tinha isso. Me levou pra esse caminho aí glorioso. É, o Benedetti tá indo aqui, mas nunca vi Santista falar que tá desistindo da Copa do Brasil, pô. Não, não só falei que tô desistindo, falei que tá possibilitando de moiar. Não, que moiar, só meter 3-0 nos mulambos lá e acabou. Mas qual a situação do Flamengo? E essa perdeu 2-0, né? Perdeu ontem. Perdeu de 2-0 do Flamengo, no primeiro jogo. Perdeu? Lá. Perdeu. Perdeu no Rio, é. Agora tem que fazer dois pra levar em pênalti. Isso. Não é um jogo fácil. Não é fácil. As possibilidades junto do Domênico. É bem difícil. A Copa do Brasil pode moiar. Não. Pela situação do Flamengo é difícil. Claro. Vamos supor que o Flamengo não tivesse esse time que tem hoje. Já seria difícil. Sim. E hoje com esse time fica mais ainda. Mas vocês não acham que o Nilmar pode resolver esse jogo? Mas o Nilmar, ele só volta para as fases mais agudas da temporada. O Nilmar. Ele não vem volta pra... agora. Neymar você sabe aquela confraternização de fim de ano? Ali ele vai estar show de bola. Vai tá bom. Amigos do Neymar, amigos do Neymar. Cuidar da forma física dele. Ô, Motinha. Ficar em perfeitas condições. Oi. O Neymar se apresentou no CT do Santos, ele parou o carro na vaga que é do Modesto. Ele falou sobre o não posso. Aí também não. Posso falar, o Modesto anda mais de 1 quilômetro pra chegar lá. O Neymar não, ele tem que parar antes. Que isso, cadê o cartão? Vem o cara com a cadeira de roda. Ah, eu vi o cara carregando pro presidente, né? A cadeira de roda é pro Nilmar. Ô, Sidney. Oi. Esse Santos tá bem na tabela do brasileiro? Tá, cara. Tá surpreendendo até, viu? Tá. Graças a Deus demos o Dorival pra vocês lá. Vocês cuidaram gostava mesmo, mas vocês não gostavam do Dorival? Não. Sério? Péssimo, péssimo. Uma por ele deixar o Vitor Ferraz sempre na direita, só empurrando o zagueiro. Se você comparar todos os jogos do Santos. Que o Daniel Guedes, que só foi 2 nesse ano, e comparado os milhares que o Vitor Ferraz fez, o Daniel Guedes tocou mais na bola, cobriu mais, atacou mais, cruzou bem mais que o Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz nunca cruzou uma bola. Você tá querendo dizer que eu vou ter uma má notícia, que o Bufarini vai ficar eternamente na lateral? O Mano vendeu muito bem esse Bufarini pra você. Fala aí, mano. Eu vou falar. Se vocês não quiserem o Bufarini, pode mandar lá pro Parque São Jorge que a gente recupera ele, igual recuperamos o Jadson. Ei. Ó, eu vou te falar, eu só achei que quando o Bufarini chegou no São Paulo, o Mano comprou roupa nova, apartamento. Mas foi. Olha, eu não sei de onde saiu tanto dinheiro. Ficou todo feliz. Tem uns amigos aí que falaram que eu vi o Mano jantando com o Bufarini, viu? É. Gente, ele gosta mesmo. Desse olha jeito. Que filha da mãe. Aí. Agora não sei se foi o Mano marcou, porque o Marchão parece pra caramba com o Mano. Outro dia não sei se foi no chalezinho, foi meu irmão. Tá, mas você falou uma vez que não gostava de ficar criticando o Bufalini no campo, Marcão. Hã? Que é da família, né? Porque você falou que ficava criticando o Bufalini no campo, que é praticamente o cunhado. Foi isso que você falou. É. Mas, estranho. Mas o Dorival, desculpa, mas o Dorival não é um cara que teve uma passagem muito boa pelo Santos? Cara, ele teve. Teve pro Neymar, né? É. 2010, cara, acho que foi o ápice do Santos depois de 2002. 2002, 2003, até chegou na final da Libertadores lá, que o Ricardo Oliveira se machucou e a gente perdeu a final pro Boca. Mas o ápice do Santos, após 2002 ali, que foi o ressurgimento do Santos, né, vamos dizer assim, o Dorival, o melhor time que eu vi foi 2010. Eu digo pros meus amigos santistas que quem ganhou aquela Libertadores foi o Dorival, não foi o Muricy, não. Porque o Dorival que montou o time. Concordo. O Muricy só deu a continuidade e ajeitou uns lados ali. Que fase que ele pegou na Libertadores? Não, mas o que acontece? O cara, Dorival pegou... saiu na quinta partida da primeira fase. O Santos não estava classificado. Não, o Muricy começou no Santos com uma vitória fora de casa na primeira. Na sexta partida. Você tá falando que o nosso estranho é corneta aí? Não, não é isso. Não foi o Dorival fez um fora da área. Exatamente. Foi em 2011. Gol do Danilo do Paraguai. Foi o último jogo da primeira fase. Foi a estreia do Muricy. Foi naquele jogo. E era um jogo que o Santos foi jogar totalmente desfalcado. Ninguém imaginava que o Santos poderia ganhar aquele jogo. Sim. Tem Zé Love, se vocês acreditam o Muricy essa vitória? Não. Acho que mudou o clima, né? Aquela troca de treinador que mudou o clima dos jogadores no campo. Mas nessa Libertadores aí, o Muricy também abandonou o Fluminense lá, quase eliminado da fase de grupo. Mas também ele tá com medo de pegar leptospirose, né, Marcos? Você tem que ver que o cara preza pela saúde. Ele foi pro melhor time, né, Marcão? O cara tá no Santos, qual a grande diferença? Mas o CT do Santos não dá nem pra comparar, é a mesma coisa que você trocar um Fusca por uma Ferrari, Marcão. É isso, sai do Fluminense pra ir do Santos, não tem comparação, não. Não dá mesmo. Pode arroz, é muito bom. Levir Coupe, felicidade total. O Levir Coupe mudou o jogo. Deu uma atmosfera legal para os jogadores. Eu acredito que os reservas estão querendo se aparecer mais pro Muricy, pro Levi, desculpa. Ei, tanto saudade, é que o Daniel Guedes apareceu aí, cara, tá jogando monstruosamente. O Ale Oliveira, o Vecchio, que é igualzinho o Ale. O Vecchio tá jogando bem no meio. Eu só não concordo ainda com manter três atacantes. Eu não concordo, eu falo os meus amigos, falo nos grupos do Santos que a gente tem. Falo que manter três atacantes é burrada. Xinga o Levir, cara. É burrada, xinga. Cara. Você acha que ele é muito burro, é isso? Não. Eu acho que não precisa mais continuar com essa formação. Já tá. Já ganharam todo o esquema tático do Santos. Não precisa mais ter três atacantes. Coloca um fixo, coloca um atacante atrás, que é o Bruno Henrique, pra levar a bola até o centroavante, o Ricardo Oliveira ou o Kaique. E bota dois meios de origem. Só o Lucas Lima ali não consegue conduzir mais a bola. Lucas Lima, naquela girada que ele fica dando, girando, não vai pra lugar nenhum. Tem jogo, um outro, que ele faz bons jogos. Dá uns cruzamentos, tal, dá uns passos, deixa os caras na cara do gol. Mas continuar com três atacantes, um morrendo do lado, que é o Copete, às vezes fazendo três gols, não tá dando mais certo. Mas eu tô gostando, sim, do Santos, do Levi. Tá ótimo o Santos. É só tirar o Vitor Ferraz e não deixar mais o Vitor Bueno jogar, que a gente vai... E o Lucas Lima? Você acha que aconteceu com ele? Vai embora, hein? Não quer ficar com vocês, vai embora. Né? Tá difícil a renovação, viu? Mas tá certo, tem que vender mesmo, cara, pô. Não quer mais jogar, pode ir embora. É. Cumpriu o contrato dele, ficar até dezembro. Se Deus permitir, ele vai pra um time bom aí também, que o cara merece, o cara tem palavra, ele vai cumprir o contrato. Se ele não quiser renovar, vai com Deus, muito obrigado pelos serviços prestados e até mais. Então, mas vocês não acham que o Lucas Lima enjoou daquelas porção de cação que tem lá na... Não. Tá vou te falar, meu, deve ser um tédio morar em Santos. Não, não é não, que isso, cara. Para com isso. Que isso, é gostoso. Não, não morei. Você é de Santos, Walter. Mas eu posso falar, isso que eu tô falando. Mas você morou onde? Você morou lá com o Estivador, né, meu? O cara mora no bairro. A porção. A porção que ele deve ter enjoado, chama-se Rafaela. É. Passou pro Gabigol. Ah, Gabigol tá namorando ela, mano. O Mota foi criado no Mangue por um siri. A irmã do Neymar ama o Santos. O Mota foi criado por um siri no Mangue. A irmã do Neymar é santista de coração, viu? Namorou o Crispim, o Lucas Lima, o Gabigol. Tá com o Gabigol. E agora tá com o Gabigol, né? É. Tá falando que ela conhece o elenco melhor que o Levy Coupe. O Leverkup tá liga pra ela pra pegar dica. É. Juninho, é. Boa. Vi que você gosta de falar bastante aí, legal. Estranho no Ninho. Tamo aí. Meio corneteiro. Levanta a mão, fala. Pode deixar. É, bicho, esse negócio é corneteiro, não, não é corneteiro. Torcedor. O chefe não gostou dele. O chefe não fala nada, pô. Fica aí, tá desacreditando da Copa do Brasil, tá? Mas falando que já tá. Mesmo, nossa, que deitado que é isso, agora no Benedetti, agora, hein? Levanta aqui, levanta. Não fala assim do chefe. Você faz aquele perfil assim mais otimista, tipo Mota, né? Nossa! Te chamou de burro, você não aí não, hein? Não. Eu falei, Benedetti otimista! Tá tirando, mas você comparar qualquer coisa, não dá pra comparar com Mota, né? Não, o Sombra se enganou. Sombra se enganou. Se enganei. Então tá bom, me enganei. Gente, deixa eu dar uma dica sensacional pra você que é fã de futebol. Santista, se liga só, porque ó, você vai saber por quê. Você pode comprar o PES 2017 a partir de R$99,90. É isso aí, o único game que tem o Brasileirão completo, a UEFA Champions League, com exclusividade, com uma promoção incrível, a partir de R$99,90. O PES 2017 é demais. Além de você poder jogar com o Timão na Arena, com o Palmeiras na Arena, o Santos na Vila, ó, por isso que eu tô falando, e é muito, é perfeito. É muito igual. Ficou perfeito. O melhor estádio do PES, viu? É, não tem nem público, o melhor, né? É muito legal. O melhor estádio do PES tá perfeito. No jogo tem público, ali. Assim, não, não tem. É legal. É legal jogar, é legal demais. Maravilhoso. Assim. O camarote. Não tem problema que é do Santos, é legal você fazer um jogo na Vila, é legal. Maravilhoso. Bacana. E ainda tem aí, olha, deixa eu ver o que mais. O Tricolor no Morumbi, é verdade. Você tem a Libertadores, a UEFA Champions League completa. Ainda tem o Barça com o trio MSN, o Liverpool com o Coutinho. E olha, o controle do jogo e o realismo são animais, viu? PES 2017, a partir de R$99,90 nas melhores lojas. Não perca tempo, vai buscar o seu agora. Quem entra no ar falando, eu quero o meu PES 2017, vai concorrer no dia 21 de julho a um PES 2017 novinho. Vamos pro telefone 3284-7097, 3284-7097, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Toca as Drubal! Lá vai o Bambi. Precisa cantar. Legal. Falou, Marcão vai. Agora o Marcão vai. Ah, ele é gay. Tua mãe. Ah, ele é gay. A mãe não. Pai. Ele tem a sua. O tio, a família inteira é gay. Marcão é gay. Marcão é gay. Marcão é gay. Alô. Alô. Vai, Marana, não acredito. Não acredito. Boa noite, galera. Não, jamais. Satisfação enorme falar com vocês, hein? Prazer imenso. Do bocal, tá falando. Que isso, mano? Desculpa. Que isso, mano? Agora melhorou. Pra caramba. Fala o nome. Chupa Domênico, aqui é Corinthians. Chupa Domênico, você viu? Você tinha que ter ligado ontem, não ligou ontem, então vai entrar. Vai pro inferno, trouxa. Ah, inferno não, Domênico. Traz a irmãzinha aqui, que a gente dá um talento nela. Traz. Opa! É esse, Domênico, é casado. Não faz mal, mas pra irmã a gente dá um talento. Mas você gosta como assim? Uma irmãzinha loirinha, moreninha? Coisa, ele traz aí, a gente dá um talento, não tem problema. Opa, a gente dá um jeito aí. Sua irmã é loira ou morena? Ninguém quer pegar, a gente pega. Loira? Ela é muito bonita. É, então traz aí que ela vai gostar. É uma bela morena, Domênico, pra você. Nós, nadar, castimbar. É casado, Domênico. Faça ela virar o olho. Ô, velho, aí, qual que é o... Quantos anos? Vira olhinho, opa. Vamos lá. 2.5. O RG não tá aí, né? Não, é RG. Lá, lá, lá, lá, lá. Nossa! Isso é um absurdo. Olha, agora eu sei quem que fica no RG, viu? Segunda-feira eu quero ver fazer isso na cara do RG. Eu duvido, duvido. Olha, tô decepcionado com a pessoa que tá fazendo isso. Você tá falando pra você? Você não sabia que era. Vai entregar não, hein? Não sabia. O Mota é trouxa mesmo. Que é isso? Peraí. Você não sabia que era o Mota, cara? Não sabia. Peraí, velho, ele parece o Darth Vader, velho. Para de respirar no telefone! O Vieira jogando no bocal! Você sai da de cima da esteira. Foi mal? Olha. Correndo. Ó, para de respirar. Para isso. Para de respirar. Segura agora 5 minutos. Você começar a ficar roxo. Não, a doutora. A Rose Vilela sempre Vilela fala. Veio aqui, ensinou a fazer o 478. 478. Você puxa o ar por 4 segundos, puxa segura por 7 e solta em 8. Isso. Então vamos lá, vamos ajudar o nosso amigo. É que eu ouço cara... a tal da energia de manhã. Exatamente. Você vê isso aí? Explica isso aí, Domênico. O Vieira, o Vieira já aprendeu, o Sombra aprendeu. Aprendam os senhores. É verdade. O programa da manhã ensina também. O morde assopra. Morde assopra aprende. Por isso o negócio do... Você vai lá, morde por 4. Aqui, ó. O moto. Não é isso. Segura por 7 e assopra com 8. 478, com a doutora Rose. Vai, Domênico. É pra que as pessoas estão muito ansiosas. Vai entrar, de repente vai fazer uma prova. Entrevista. Você tá muito nervoso. Você vai ter, sei lá, uma apresentação. De emprego, né? É, entrevista de emprego. Então, um pouco antes, você vai lá no banheiro. Hã? Vai no banheiro, é num lugar reservado. Você pode respirar em qualquer lugar. Qualquer canto. Ah, é. Você. Você puxa o ar em 4 segundos, vai contando 4, vai puxando e vai 1, 2, 3, 4. Mas se o cara deu uma barriga, segura o ar, segurando, contando até 7 segundos. E se você já tiver com muitos gases? Aí é complicado, lascou. Hein? Aí não sei. Aí dá ruim. Aí, depois que passou 7, você solta o ar em 8 segundos, lentamente em 8. Tá. E aí? Faz e aí? Isso. Faz esse exercício. E o que acontece? 10 vezes. O cara entra pianinho. É mesmo? Opa, pianinho. Tranquilão. Tranquilão. Tranquilão. É mesmo? É. Já fez isso? Olha o chefe fazendo. Faça. Faz aí. Não, eu o Dadá não, maravilha fazer nervoso, outra coisa, né? Tá nervoso? Ah, o Dadá? Você tá nervoso. Tá o Dadá tinha um negócio mais legal pra fazer, né? Mas é verdade, é a doutora Rose, que é uma doutora super Rose. Conceituada que ensinou a gente aí. Ué. Nota da Rose, Domênico. 10, né? Como doutora? É. Não, sim, não. 10 como sempre. Doutora, sempre. 10. Como doutora, sim. Mil, doutora. Nota mil. Nota mil. Ó, o Bá tá passando informações que é nota 10 mesmo. Ó, o Darth Vader melhorou, vai. Vai, Darth. Agora ficou melhor. Você fez aí o 478, não? Fiz, agora não, doutor. Ficou muito tranquilo. Ah. Bem, é uma emoção enorme falar com vocês, antes de mais nada. Viu que até o... Vocês, desde 2005, naquela época do Tevez. Lembra, mano? Tevez, Nilmar, Carlos Alberto. Opa! O Tevez que foi embora, nem que caiu. Tchau pra vocês. O ano que caiu, 2007. Tô muito nervoso, mas... É, mas vamos lá. Vamos começar. Você tem que mandar o nome completo primeiro, você não mandou. Jean Lúcio Freire de Abreu. Agora sim, o bairro, faltou o bairro também. Jardim 7 de setembro. Você viu que ele fez o exercício, não está mais bufando ao telefone. Não xingou você mais. Não me xingou mais, viu só? Eu sou porco da paz, filho. É verdade. Sou porco da paz. Vocês não sabem. É nóis, irmão. É nóis. Falou que entrou tranquilo, Domênico. Domênico, você foi muito bonzinho com ele. Bonzinho, foi bonzinho. Ele entrou te tripudiando. Mas não faz mal. Mandando chupa. Não, mas eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho. Ele jorrou em você. Não jorrou. Eu sou bonzinho. Ô, pessoal que mora aí no Jardim 7 de setembro, se seu carro tiver seu toca-fita aí, pode ser esse cidadão aí. Nossa! Pegou seu toca-fita e saiu correndo e falou pra gente. Que isso? Por quê? Porque o cara tá ofegante, né? Tipo, fala com ele aí, mano. Ô, Jean, não dá ibope esse Bambi, não. Bambi? Bambi é teu pai, ó. Inclusive, se você quiser roubar alguma coisa, Jean, rouba o tchoba dele que ele adora. Saco! Peraí, ô garoto papete! Peraí! Ô papete meia, fica na tua aí! Papete e meia todinho sem isso gelo, não, filhão. Olha, papete e meia todinho sem gelo. Sem gelo. O passado do mano, isso é sacanagem. Ô Marcão, fale por esse bunda mole aí. Eu não usei papete, não, filhão. É verdade que o mano sempre teve problema de garganta, mano. É, hoje em dia ele usa... quente. Ô, Vieira, hoje em dia ele usa o famoso desentupidor de garganta. Ah, que é isso, Marcos? Ô, Jean. Seu irmão? Eu. Amanhã tem Coringão, velho. Amanhã às 7 da noite. Aí tem Corinthians e Atlético Paranaense. Coringão, líder do Campeonato Brasileiro. Na minha avaliação, o Campeonato Brasileiro já acabou, mano. O que você pensa a respeito disso? Deixa eu te perguntar, tem torcida amanhã, estádio 97? Não. Infelizmente não, mano. Se você ligou com essa intenção, chupa. Não! Compra o ingresso, mano. É ouvinte. Compra o ingresso, mano. Vai ajudar seu time. A vai cair esse ano. Mano. Ah, teu pai vai cair. Ai, como ela é vingativa. Ai me vinguei-me do Sombra. Vai botar um ovo, tá na hora, ó. Já tá na hora de galinha, tá na cama. Eu se vinguei todo. Ó, 6h40 é na hora de galinha, tá na cama. Já vai, nossa, galinha dorme cedo. Vai, grande não cai, ô galinha. O seu irmão já tá dormindo, Mota? O que, que a mula tá falando aí? A mula não. A mula bombada. Calma. Vai ser cérebro. Ô, mano. Não, vem calmo. Oi. Vamos lá. Eu tenho um amigo que falou que o Atlético Paranaense tá em em franco crescimento. Você se preocupa com o jogo de, nossa, desse final de semana? Franco crescimento? É. Meu Deus. Ele falou antes de pegar o Santos... Puseram um fermento ontem e estão descansando a massa. É que assim, antes de pegar o Santos na Libertadores, ele me assustou. Ele falou, não, era só um minuto. Vai cair. Vai cair o direitinho. Vai correr de novo. É telefone de crédito. PES 2017. Ah, tá concorrendo, esperto. Oh, tá, beleza. Tá concorrendo. Tem prêmios também do McDonald's? Não, do Mac, por enquanto não. Da Bozano nós temos. Mas os caras ligam por causa de prêmio, na verdade. Ligam por causa de prêmio. Nunca falei com vocês. Primeira vez, tô super nervoso, né? Calma, ansiedade. Mas o Domênico já te relaxou. Não, sim, pô. Muito obrigado, Dodô. Tô bem mais tranquilo agora. Ah, bom. Então, ó, antes que caia a ligação, ó. Mano, ajuda aí, mano, por favor. Ó, Bozano é o seguinte, cara, ó. Vou falar uma vez, tem que repetir sem errar, tá bom? Beleza. Só Bozano me garante, vamos lá. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção de diversão? Matou a pau, levou pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme, cara. Esse kit é top. Falar de Coringão agora, né? Importante. Vamos lá. O maior clube do Brasil, vamos lá. Onde? Cadê? O Farrão tá com o Farrão aí. Não, mas do Brasil, quando você fala do Brasil, você minimiza o Corinthians. É o maior clube do Cone Sul. Ah, do Cone Sul. Pega o meu Cone, vendo, Domênico, que vocês fizeram. Ah, você gosta de Cone. Só uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês. O Corinthians tem a camisa mais pesada do mundo. Isso é verdade, mano. A camisa... Verdade. Joga, olha, tá praticamente sozinha. Você pode jogar camisa em campo que ela joga. Você nem de jogador. Vai, garota molhada. O Corinthians... Ô, mano, o Corinthians vai ser campeão invicto esse ano, tá certo? Isso aí pra calar os antes. Porque é o seguinte... Cadê o momento pro Farrão? Cadê o momento pro Farrão? O Pepe Carilli... Não, rapidinho. Demorou já, só. O Pepe Carilli, ele é muito bom. Sem dúvida nenhuma, Pepe, é o novo Tite. Pepe Carilli. Nossa. Com certeza, Pepe Carilli. E assim, Carilli. O Corinthians está muito organizado. Esse é o problema. Tá é culpa do Domênico, do Palmeiras, do Domênico. Olha só, o time ganhou dos caras. Olha só, momento, conhecimento, futebol. Chupa, Mota, aprende aí. Vamos lá. Aprende aí, Mota. Olha lá. Vai, o Corinthians é muito bem. O Corinthians é muito bem definido tecnicamente, entendeu? Taticamente, inclusive. Já tem uma formação já de anos, na verdade, né? Sempre joga da mesma forma, desde o Mano Menezes, correto? Com aquele esquema com a marcação assim, de mais pegada, marcação firme, saída rápida de jogo. Então, assim, o elenco do Corinthians não é assim tão forte, milionário aí como outros. Chupa Dodô mais uma vez. Mas irmão, trouxa. Já falei. Mas assim, tá muito organizado. E outra, mano, pelo que eu percebi, tipo, o time do Corinthians, ele joga pelo técnico. Não é aquele time que joga por jogar, que joga sem vontade. Não. Tem muita qualidade técnica, não tem, assim, jogadores considerados craques, né? Mas tem jogadores que querem algo e chupa todos aí, heptacampeão. Traz aí, ô trouxa. Agora, trouxa. Vocês deixaram ele falar até o banana. Mas, ô Jean, o negócio é o seguinte, cara. Você fez um comparativo entre o Tite e o Carilli. Eu gosto muito do Tite, mas eu tô embasado em números. O Carilli hoje tá melhor que o Tite. Ah, não. Sem dúvida. O Carilli hoje tá melhor que o Tite. O Tite tropeçou naquele amistoso contra a Argentina. Contra a Austrália não foi aquele time que... Ah, mano, vai. Mas é verdade, não foi aquele time aí da seleção das eliminatórias. O Carilli tá melhor que o Tite, cara. Um pior do que o outro. Quieto aí, mano. Parabéns. Sem dúvida. Isso e é amanhã, uma contaminação, velho. Um pior do que o outro. Pode ter certeza. 3-0 Coringão. Mais um show de Magic de Adson. Tá certo? Temos o Walter, hein? Joguibá também vai meter caixa amanhã. Você pode ter certeza. E é isso aí, mano. Ó, o Epita já é nosso. Nossa. As Pepa vão levar a fuma agora. Nossa. Na Libertadores, pode ter certeza. Vai se contra mesmo, trouxa. Vai, secador. Não torceu contra, só falou pra cair fora da Liberdade. É básico, não vai torcer contra. Constatar o fato, isso, não existe ante, o ante é só do outro lado, né? Com certeza. Ô, mano, o que você achou da declaração do Renato Gaúcho, cara? O Renato Gaúcho, ele disse que o Corinthians vai despencar no Campeonato Brasileiro em breve. Mas isso só mostra o recalque dele. O Renato Gaúcho é conhecido por ter feito uma filha modelo E só por isso. Mano, na boa. Ela é modelo? Modelo do quê? Não, a profissão dela é filha do Renato Gaúcho. Desculpa, hein? Essa é a profissão dela. Pra ela ser modelo, mas tem que, olha... Ela caminhar é o Saara ainda, hein? Prefiro mano. Modelo do jogador, só se for, né? Mas enfim, isso mostra... O Renato Gaúcho deu duas declarações. Uma eu até concordo com ele, e a outra não. A que eu concordo com ele foi a declaração que ele deu em Porto Alegre, quando ele disse, todo mundo, não adianta querer falar que não, porque vão secar o Corinthians, falou. Porque se ninguém secar o Corinthians e o Corinthians continuar jogando a bola que tá jogando, falou, a tendência é que o Corinthians seja campeão com uma vantagem gigante de pontos. E aí ele tá correto. A declaração que ele deu no Rio de Janeiro ontem, depois da vitória contra o Flamengo, falando que o Corinthians ia despencar no Campeonato Brasileiro, inclusive se o Corinthians despencar hoje, dependendo do que ele entende como despencar, eu acho que tem uma grande diferença entre despencar e oscilar. Oscilar, o Corinthians ele vai mais cedo ou mais tarde, porque ninguém vai manter uma média tão alta de aproveitamento como o Corinthians está mantendo. O Corinthians está beirando os 90%. Mas se o Corinthians ele baixar um pouquinho a sua média, que ele fique talvez em 75% de aproveitamento, já é o suficiente para ser campeão da mesma forma. Mano, o próximo jogo agora, com despencar, quem? O Corinthians pega o Atlético Paranaense e depois o Havaí. Nada de oscilar agora, hein? Não, não vai. Mas é perigoso. Nada de oscilar nesse momento. Vai torcer pro Corinthians. E o outro é o Havaí. O Atlético Paranaense não tá. Ô, mano, tá, mas você não acha, mano, que não o tá. Renato falou isso, cara, pelo fato do Grêmio estar em segundo lugar? Mas assim, ó. Não, eu tô dizendo assim, ó. No sentido de. Se não, entrega a taça e acabou. Você entendeu? Eu entendi que o Renato fez isso mais pra jogar uma pressão em cima do Corinthians, cara. Diga, cara. Mas fala aí, Jean. Diga, depois eu falo. O São Paulo, pra ser bem sincero, assim, lógico, tem, pô, o estádio, pô, só é brincadeira. Momento zoeira, enfim. Vocês conhecem muito bem isso. Mas eu acho o seguinte, tem muito time ruim. Sim. O São Paulo tá aí numa fase muito ruim. Estou muito feliz com isso, é óbvio. Mas é o seguinte, falando sério, não cai. Por quê? Ó, o Havaí é uma porcaria de time. Não, sim, clube grande, mas é aquela coisa. Clube grande também caiu o quê? Só uma vez, né? Então, vocês vão cair também. Nunca vi. Só uma vez, tem direito a uma queda? É mesmo, tem direito a uma queda? Mas o São Paulo, é como se fosse um escape, né? O Havaí é muito pior do que o São Paulo. Ué. Esse Atlético Goianiense também é muito fraco. Empatou ontem, mas assim, vai cair. Chapecoense também é muito fraco. Coritiba, entendeu? Eu entendo o que você está dizendo, mas acontece que de todos os clubes lá embaixo, olha só, 12º Curitiba com 16, está só 4 pontos acima de São Paulo. Bahia 15, Atlético 15. Perde fôlego, Sombra, perde fôlego. Ponte, Chapecoense, só que de todos os clubes abaixo, do 12º para baixo, o único grande é o São Paulo. É o único grande. E a diferença é que para todos os outros clubes, o título deles é não cair. Exatamente. Então, para eles... acostumados também, né, Sombra? Por exemplo, ontem um Atlético, quando veio pro Morumbi, ele veio numa situação de tipo, cara, se empatar tá ótimo. Nossa, o título dos caras. E às vezes esses jogos eles já contam que vão perder. Tá na tabela dele. De certa forma, entra em campo falando, vamos tentar zoar o barraco que os caras estão nervosos. Exatamente. Eles já entram, eles não estão nervosos. Exatamente. Claro que não. Não, eles não entram tipo, vamos zoar os caras. Time grande, ele fala assim, puta bicho, porque time grande, a disputa é outra. Quando você tá lá embaixo, o peso é 3-4 vezes maior pro atleta que tá naquela condição. Exatamente. Entendeu? Amanhã o Atlético Goianiense vai jogar em casa, mas não tem nem torcida pra encher estádio, você entende? É diferente. Não tem pressão. É outra história. O Inter ano passado, foi assim. Começou a ficar na zona de rebaixamento e não conseguiu sair mais. O Marcão acho que falou bem, né? Se o São Paulo jogar 10 amistosos agora com o Atlético Goianiense, ganha uns 10. Ganha 8, 9. Mas se tiver valendo pro campeonato, é a treta de ontem. Se aquele atacante tentar 10 vezes o chute de calcanhar, ele não consegue. 80 vezes ele vai tentar, cara, acertar. Everaldo, porque não foi só o lance de acertar. Ele acertou uma pancada de calcanhar, a bola passou do lado do zagueiro, bateu no goleiro. Marcão, acho que ele falou assim, eu vou tentar... Vai que dá. Vai que dá. Vai que dá. Mas foi esperto, foi esperto. Jean, obrigado pelas palavras de conforto. Obrigado. Fiquei feliz. Conforto? Conforto. Ô, Sombra, ele falou que ele acha que o São Paulo não sai. Mas tá certo ele torcer isso. Desculpa, não. Mas ele foi... Ele... Ah, isso aí é mentira. Jean quer fazer merda. Ô, Sombra. Você tá torcendo. Fala, Jean. Eu tô com dó. Tô com dó. Vai, galinha tá batendo as asinhas agora. Vai botar um ovo. Dó do que o pai que fez. Ah, do pai também não, né? Não. Fala, irmão. Não pode. Fala, Jean. Aqui. Deixa eu falar pra... Ô, Sombra, qual que é a chance aí de ser um... Estranho no Ninho. Zero. Depois você falou é zero. Tchau, velho. Valeu, tchau. Manda um abraço pra quem? Chupa aí, galinha. Ah, meu Deus, você tem muito corintiano aqui, viu? Assim. Tem com dó de você agora. Agora o Samba tá com dó. Já tem muito corintiano aqui. Ficou com dó agora. Os métodos, primeiro eu não falo bobagem. Exatamente. Aí você vai. Deixa eu ver aqui. Esse quesito já foi aprovado. Já tem muito corintiano. Se você botar um ovo ao vivo. Não, mas sabe qual o problema? É que o ouvinte. O ouvinte, ele associou o lance de ser estranho no Ninho, ele ser um galinha. Então, tipo, nossa! É só botar um ovo ao vivo aqui. Em cima do Ninho. É ovo. Não, mas ó, se você mandar... Isso agora tá aparecendo um Bambi no Ninho, tem três aí. Agora calma. Galinha Bambi no Ninho. Você topa um desafio? Jean. Opa! Você topa? Então tá bom. Se você postar um vídeo com a hashtag estranho no Ninho, com a camisa do Corinthians, batendo os braços com ovo embaixo. Te garanto que você vai ser estranho no Ninho. Boa, Jean, vai, Jean. Aí, cantando. Eu canto isso no Wi-Fi. O Badora. Vocês estão tudo louco, porra. Ô, mano, deixa eu falar rapidinho. Gente. Manda pra aquele lugar, gente. Tá, não precisa bater. Então isso, jamais irei fazer. Nunca. Boa. Então chupa, não vai ser estranho. Tchau. Mano, sempre vou pagar com você. Olha só. Tanto dinheiro, possibilidades, não compra. Dignidade. Chupa bicharada aí. Nossa, moral já. Não é momento aí. Sem parar, não? Vai, ó. Você é o famoso Dignidade já agora, vai. Vai pro inferno aí, você. Tchau. Vai, adeus. Valeu, Jean. Obrigado pela audiência. Obrigado, mano. Vai você também, vai, mano. Valeu. Vai, mano, vai também. A gente nunca tem certeza do nosso saldo, não é verdade? Então eu tenho uma dica pra você. Passe no banco 24 horas que tem no seu caminho. E você não vai pagar nada mais pra usar. Aí você tira seu saldo, o extrato e fica sabendo na hora se dá pra sacar e fazer aquela comprinha extra, tomar um lanche, pegar um cinema. E tem mais uma coisa boa de ter dinheiro na mão. Tem muitos lugares que dão desconto pra quem paga em dinheiro, é verdade. Muitas vezes no comércio hoje você chega e fala assim, vai pagar como? Débito ou crédito? Dá dinheiro. Tem desconto pagando dinheiro. E tem gente dando desconto, não é? Não é? Ô, vale, chefe, por exemplo, você que é comerciante. Sim. Quem chega lá com débito e crédito, não é diferente de receber dinheiro? Você dá um desconto. Não é melhor? Você não paga taxa. Opa, é lógico. Lembre-se, o Banco 24 Horas está no pacote de serviços do seu banco. Então, além de não pagar nada mais para usar, ainda pode economizar na próxima compra. Vai lá, aproveite e use o Banco 24 Horas. Tem sempre um pertinho de você, tá bom? Estádio 97. Deixa eu ver se já temos mensagens aqui. Deixa eu ver aqui, vamos entrar na pasta dos corneteiros do Estádio 97. Para o pessoal que está mandando para nós as mensagens gravadas no WhatsApp 94-353-0150, 94-353-0150. Vamos lá, já tem. Boa noite, galera do Estádio 97. Quem está falando aqui é o Marcos, corintiano de São Bernardo. Boa. Ô, Dodô, eu descobri qual é o problema do teu Palmeiras, viu? Depois vocês colocaram essa estrela vermelha do PT na camisa e vocês não ganharam. Pode ser. Cuidado que vocês vão aparecer na Lava Jato. Aí sim, é verdade. Mas aí sim. Foi bem, é verdade. Pode ser. Foi bem. Estrela vermelha não dá, não. Mota não curtiu muito. Isso não é legal. Ah, você gostou dos amigos na mesa que são de outros partidos. Ah, tem. De outros partidos, então isso não é. É o nosso Tele Santana. Mas não dá pra contestar o que aconteceu no Brasil, né? É. Bom, também é ser burro, né? Vamos lá, mais cornetadas. Fala, galera do estádio. E aí, mano? Pelas contas aí que vocês fizeram, então o Corinthians precisa ganhar 11 de 25 já para ser campeão com 70 pontos. E o São Paulo precisa ganhar 11 de 25 para não cair? Vixe, hein? E aí, Mota? Faz uma aposta aí. Faz quem aí, consegue Mota. As 11 vitórias primeiro. Abraço, galera. Luiz de Santo André. Eu não aposto. Não, mas precisa de um pouco mais aí. Quem precisa mais? Por exemplo, ele precisa. É 70 pontos ainda não é uma margem que você já assegure o título. É uma quantidade de pontos assim que seja suficiente, é de 73 a 75 aí pra segurar o título. Então, burro, vamos apostar que você não consegue fazer tabuada do 2. Sua anta. É igual um mendigo chamar o cara de pobre. Olha, vou te falar. Mas 11 vitórias. Pera, só um minuto. 11 vitórias. Com os 35 que tem, não dá 70 nunca na minha conta. Em matemática, não, mas é que... Foi, é porque o burro não sabe. 11 vitórias, 33. Com 33. Com 35, 78. Não consegue botar 8 e contar ao mesmo tempo. Gente do céu, o cara conseguiu ser tirado pelo Mota. Exatamente, é igual um mendigo chamar outro de pobre. O mendigo chama seu pobre. Vai, seu pobre, sai daqui. 68 não. Ele já completou, mas o Domênico... em cima do mano. É que entendeu? ele já tá computando a vitória em cima do Atlético Paranaense. Você tá louco, né, mano? Bem pensado. Mas ele tá errado, pensado, né? Bem pensado. Mas ele falou que faltam 11 vitórias a partir de agora. Dá 75. Ué. Não, ele falou a partir do próximo, ele já fez uma projeção, a vitória em cima do Atlético Paranaense. Deixa os caras ganhar do Atlético lá, pelo amor de Deus. Você também tá num desespero, hein, me dá um ódio, velho, juro por Deus. Mas o Mota também tá, só que o Mota não tem a dignidade, não. Não paga pau de 100 mil, não, velho. O Mota tá desesperado por outras coisas. Também tá. Luiz do Itaim Paulista. Sou palmeirense, não é demérito nenhum do Corinthians, muito pelo contrário. Há 4 meses atrás, tinha até briga política e tentativa de impeachment. Corinthians fechou a casinha e dentro do campo resolveu. Eu acho que é mais vergonhoso para Palmeiras, Santos, Flamengo, Atlético Mineiro, Cruzeiro e até mesmo o próprio São Paulo. Que todo mundo dizia no começo do ano que tinha um time melhor que o Corinthians e ninguém consegue segurar os caras. É vergonhoso o que tá acontecendo no Brasil. Vergonhoso. Cara, mas é Palmeiras, tem razão. O Corinthians tem. Ainda conseguir ser primeiro colocado no brasileiro com toda essa diferença chega a ser horrível pros demais. Abraço, galera. Mas ele tem razão. Isso chama-se peso de camisa. Não, a camisa do Corinthians é embaçada. Não, não é osso mesmo. Não, não é peso. Curvem-se, curvem-se. Tem razão. Ué, então por que caiu um dia, seu tonto? Não, ele tem razão. Caiu porque o Corinthians queria conhecer a Série B, só pra tirar um tá bom, falou. Foi de propósito, lógico que é. Foi. Nós também quisemos conhecer duas vezes também. Mas não conhecemos direito. Quase foi a terceira. A primeira vez foi não, mas quase foi a terceira, hein? Não, pera, vou te explicar o que aconteceu. A primeira vez praticamente não contou. E eu te explico por quê. A primeira vez só tinha um turno, né? Um, dois. Exatamente. E a forma de subir era mais difícil. Então a gente falou, vamos tentar na mais difícil pra ver como é que é. É verdade, só subia dois? Só subia dois. Subiu só pra mesma terceira. Aí a segunda, tudo bem. A segunda que foi a primeira. Entendi. Porque a segunda foi em pontos corridos. Entendeu? Então, pera lá. É o que, Bené? Vamos lá. Mais cornetadas no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Beba com moderação. Também Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estela Barros, turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com Estela Barros, turismo. Nossa. Dodô, eu quero te ver contente. Continua o freguês da gente. Na FIFA tu não tem o Mundial. O Romero na Allianz Arena. Deita em geral. Nossa. Deita em geral. Que é isso, hein? Aê, Gustavo de Pirituba. Boa. Olha o nível do Uau, meu forte arrima. O problema dessa duas é que a gente não conhece a música original. Puta, não sei nem o que ele tá cantando. Esse desgraçado. Independente da original, a rima. Faltou a Isabelle, que isso aqui é uma rádio de respeito. Fala, Juninho. O que foi, Juninho? Faltou avisar ele que aqui é uma rádio de respeito. Obrigado, que toca música de qualidade. O Agora, estranho foi bem isso aí. Palmas pro Juninho. Olha, Juninho, o melhor de tudo foi o seguinte. Como a galera aqui ainda... Nós estamos reformando o estúdio e ainda o pessoal não consegue ver o estúdio ao vivo. O Domênico tirou o fone na hora. Falei, que porra é essa? Ele olhou pra mim e fez assim, que porra é essa? E olha que eu vou dizer a coisa. Que música é essa? E olha aqui, graças a Deus, vou dizer a coisa. Tem cultura. Não, eu conheço muita música, juro por Deus, mas essa daí eu nunca ouvi na minha vida, velho. Nem pergunta, eu não sei. Essas câmeras aqui estão funcionando. Tá bombando, Dudu, toca no casório. O que é isso aí, mano? Eles estão testando. Juro, mano, eu não sei o que é isso aí, não. Tem uma luzinha vermelha ligada. Olha que ele tá testando novos equipamentos. É a nova do Jay-Z. O Martão tá toda hora. Jay-Z, você tá louco, Jay-Z. Você tá louco, Jay-Z vai cantar um troço desse aí. Juninho, estreia no Ninho Santista. Houve uma correção aqui do ouvinte dizendo que quem saiu do Santos não foi o Dorival, foi o Adilson Batista. E aí... Ah, Adilson Batista ficou uma semana no Santos. Bom, mas o Dorival saiu no final de 2010. Nossa, aí o Adilson legal, Batista assumiu. E na Libertadores. Três rodadas na Libertadores, sim. Saiu. Então... E aí, e você quis colocar nas costas do Dorival a culpa de uma má Libertadores. Não. Eu falei que o Dorival montou o time em 2010. O Dorival montou aquele time. Você falou que o Dorival saiu e entrou o Muricy. Não, eu falei que o Dorival deixou o título da Libertadores pro Muricy. Quem montou o time foi o Dorival. Muricy chegou, encaixou os detalhes dele e foi campeão. É isso aí, então Dorival não chegou a treinar o time naquela Libertadores. Boa rima, só. Dorival! É. Dorival! Cara, é isso aí. Dorival gosta de uma panela. Se vocês tiverem uma panela lá, ele gosta. Ele curte. Vocês não sabem a bomba que estão na mão. Não, o Dorival não é o mal técnico. Eu também tô achando pra falar. Ué, mas o Santos. O estranho tem razão. Tava caindo quando o Dorival chegou. O estranho tem razão. Mentira? O cara acabou de dizer que quem montou o Santos campeão da Libertadores foi o Dorival. Se contradiz agora. O Dorival salvou eles também. Eles estavam na mesma situação que o São Paulo. Há 7 anos atrás. Mas daí? Mas estava na mesma situação que o São Paulo. Há 7 anos atrás. Mas estava na mesma situação que o São Paulo. O cara chegou e resolveu, não foi? O Juninho tá embaçado. Não tem essa história? Aonde, moto? Não, peraí. O Dorival montou o time de 2010, foi campeão da Copa do Brasil e do Paulista. Aquele fantástico time de mais de 100 gols. Sim. Certo? Eu não lembro o que era, mas o Dorival quando voltou pro Santos, o Santos não tava no rebaixamento. O que que eu falei que ele errou em 2010? Não falei que ele... Eu falei que ele montou o time pro Muricy ser campeão. Mas eu tô falando, mas o cara salvou vocês uma vez. Você tá falando que o Dorival é ruim, você acabou de falar. Esse ano sim. Ah, esse ano? Então o cara é bom no ano e ruim no outro. Esse ano foi o que eu disse no começo. Vai lá, vai te catar. Vai te catar. Vai catar. Cururu. Isso aí é dor de cu. Vai catar lá, Cirino. Vai catar Cirino Mangue. Ah, vai. Fala, ele tá elogiando o Dorival em 2010. O Dorival tinha Neymar, Ganso, Robinho. Óbvio, ele fez um trabalho bom, óbvio, mas não dá pra falar que o cara foi mal. Nesses últimos dois anos ele fez um trabalho muito bom no Santos. Tinha grandes jogadores, mas tem que ter muito mérito de saber como montar com grandes jogadores. Claro, e ele só saiu do Santos porque ele brigou com o Neymar. Vê lá no Palmeiras, cheio de jogador bom, com dificuldade de montar. Ele saiu quando brigou com o Neymar, lembra aquela briga que ele teve com o Neymar? Foi no final de 2010. O menino de ouro, os caras escolheram ele. O Dorival provavelmente poderia ter sido campeão da Libertadores também. Dorival seria campeão da Libertadores. Provavelmente, não dá pra saber. Que ele teve com o Neymar, ele seria campeão. Eu disse que ele montou o time pro Muricy. Você falou que ele é ruim. Não, eu sou claro, eu sempre falei, acho fraco. É, o Domênico sempre falou. Sempre falei. Ele só conseguiu treinar o Santos. Só. Ô, Domênico. Se você pegar todos os times dele, mas não ganha nada. Mas eu acho que ele fez más escolhas na carreira, sabia? Ele treinou o Vasco, quase caiu. Quase caiu com o Vasco. Olha. Quase caiu com o Vasco. Sim, mas vocês estão analisando. Ele acabou com o São Paulo. Porque se ele quase caiu com o São Paulo, o Palmeiras, ele veio pra escapar o Palmeiras da segunda. Tudo bem, o time era ruim mesmo, mas. Velho, se ele fosse bom, pelo menos, ele arrumava um jeito de. Ele dependeu da última rodada do Santos ganhar o jogo. Mas peraí, então ele quase é caiu com o Palmeiras, fraco. Ele quase caiu com o Vasco. Vasco quase caiu com o São Paulo, não tá bom? Tá ótimo. Então pronto, pô, é por isso que o São Paulo não tá. Pra nós tá ótimo. Ele quase caiu. Tá ótimo. Tá quase. É, mas esse quase, uma hora vai, hein? O Dorival. Uma hora é o cara certo, hein? O Dorival ficou. Mora certa a mão. Eu não sei que tempo que ele ficou lá no Bayern de Munique, no Barcelona, fazendo estágio junto com o Mancini, que tava na Chapecoense. Certo. Eu não sei quantos tempos ele ficava. Mas fez estágio mesmo ou ficou na arquibancada olhando o treino? Eles fizeram um estágio. Tem nego que vai lá bater a foto do Guardiola e você faz estágio. Você sabe como é que é. Ele ficou fazendo essa temporada, entre aspas, com o Mancini lá de estágio, fazendo estágio, né, pra aprimorar os conhecimentos técnicos. Ele veio para o Santos, colocou aquele... O jogo até contra o São Paulo, que o São Paulo fez uma sacolada no Santos 3-1. O cara tá jogando com um zagueiro. Quis se espelhar no Barcelona e Bayern de Munique. Os caras tem Mascherano, o cara que quis colocar... David Braz com o Yuri saindo. Concordo com você, é um absurdo. Concordo. Exato. E por isso que eu tô falando. Não, concordo. Esse ano ele foi péssimo. Esse ano foi péssimo. É que nem o Domênico falou, Dorival só deu certo no Santos. Sabe o que parece? Mas... Parece que foi um casamento que terminou. Não, mas o que eu acho é assim, terminou. Que foi isso. Existe o técnico que é ruim. E existe o técnico que tem boa fase e uma má fase. Talvez esteja escrevendo uma má fase. Mas ele não treinou bem o Santos. Aquele time de 2010 foi o melhor time que eu vi. Agora, antes dele vir pro São Paulo... foi cogitado para Cruzeiro, para Atlético e para Flamengo. Sim. Todo mundo que queria. Mercado, todo mundo falando assim, ó, é a bola da vez para esses três grandes mesmo. Times. Ou seja, é porque é um cara que tem certo conceito no mercado. Não, ele tem ainda um nome só. Não, ele tem. Quando o Santos, ele fez um nome. Ele só é teimoso, Sombra. Ele como treinador... Ele só é teimoso. Desculpa, eu todos são. Eu não gosto. Não, mas meu, eu não dá. Aquele, a treta que ele teve no Santos foi com o filho dele, o Lucas, Lucas Silvestre. A treta que teve lá foi com o filho dele. O filho dele foi empeitar o Elano é ídolo do Santos, pô. Vai empeitar o cara por quê? Mas peitou de maneira correta ou incorreta? Incorreta. Por quê? Vai, porque o Elano não tá sendo o auxiliar técnico do Santos lá, o funcionário do Santos mesmo. É igual o Marcelo Fernandes. Mas não, o Elano é o auxiliar técnico... Mas, desculpa, mas é difícil a gente julgar sem saber a causa do atrito. O Ademir Quintino falou, o Elano foi dar uma orientação pros caras no treino e no jogo, ele mandou o Elano calar a boca. Que profissional é esse que manda um funcionário do clube calar a boca? Essa foi a treta. E você sabe como o Elano é. Faz aquela panelinha de jogadores. Ah, entendi. Então houve uma panelinha feita pelo Elano, sim. É isso? Foi por isso que o Cuca falou aquilo pra ele lá. Elano falando que foi por culpa dele. Que o Cuca... Foi por isso que o Cuca teve aquela discussão na beira do gramado com ele. Então, mas aí o jogador começa vai lá... a encaixar as coisas. Então aí o jogador vai lá, faz uma panela entre os jogadores e a culpa é do Dorival. Não. Então. Aí é brincadeira. Sabe qual é o problema? Tá no comando? Mas o Dorival, ele errou em não tirar alguns jogadores que estavam muito maus. Porque muito ele, mal. Vitor Ferraz e Vitor Ferraz. Muito não, mal. Não está. Dá nome e aos bois. É, o Vitor Ferraz é um cara que tinha que ter saído antes do time. O Lucas Victor Veríssimo, Bueno. Ele estava muito mal, mas hoje ele está muito bem, ele voltou a jogar bem. O Vitor Bueno estava jogando por 2016. Não jogou nada esse jogo, esse ano, nada. Tanto que a torcida comemorou, até não deveria, mas comemorou a contusão dele. Porque nossa, senão... vocês são tenebrosos. É, né? Comemorou em que torcida aspas, chata, né? Essa do Santos, não, hein? Nossa. Não. Meu Deus do céu, hein? Então assim, o Dorival errou nessa parte, mas ele é um bom técnico. Acho que ele vai vingar no São Paulo. Tenho quase certeza. Deus te ouça. Vamos lá. Mais mensagens aqui. Cornetadas do estádio. Boa noite, amigões. Aqui quem fala é Marcelo, São Paulino, da Zona Sul. Cara, eu queria saber do Sombra, Marcão e Mota. Aonde vocês viram que esse tal de Júnior Tavares joga bola? O cara é ridículo, é ruim. É ruim. Não acerta. Gostei. Não marca. Crise. Só anda. Crise. E ainda anda mancando. Horrível. É ruim. É horrível, Domingo. Não. Ruim. Eu acho que o ouvinte tá se baseando pelo jogo de ontem, mas ruim. O Júnior Tavares vem jogando bola aí faz tempo, hein? Ou ele tá se baseando pelo que ele jogava no Grêmio também. Não, mas Um ótimo lateral. O Júnior Tavares, no São Paulo, ele tá jogando ele bola tem bom assim, potencial. Cara. Ele deu uma só caída. Só que ele precisa ser lapidado. Ele é jovem, e aí, né? O que falta pro Júnior Tavares é o que falta pra muito jogador no futebol brasileiro. É aquela história do técnico e fala, não, acabou o treino, pra você não acabou. Você vai ficar aqui agora, vai acender refletor, nós vamos ficar cruzando bola nessa porra aqui, mais 3 horas até você ficar com o pé inchado e não conseguir andar. E aprender. Vai ter uns trouxa aqui nessa mesa. Só que hoje no futebol... Aqui... Ninguém eu quer. Não sei se a coisa só é limitada. Eu acho que é o seguinte, tem que ter diretor que chega lá e fala assim, bicho, você vai ficar treinando pra aprender essa porra. Tem que ter técnico que peita. Tem que ter diretor que sustenta técnico pro técnico chegar a exigir do jogador. E tem que ter jogador que queira aprimorar. Porque o que acontece com um cara desse, chega e recebe... Ele caiu muito, o Júnior Tavares. Eu acho que ele tem qualidade pra crescer. Sim, ele é bom. O que acontece hoje é o seguinte, ele mal jogou no São Paulo. Ele jogou 3 meses no São Paulo, veio uma proposta do Ajax. Aí o cara fala assim, já, se os gringos já estão me olhando, eu sou o máximo. Pô, meteu um salto Luiz 15. O cara mete um salto Luiz 15, ele começa a se achar e ele não sabe que ele tem que se aprimorar. Exatamente. Ele não absorve isso, ele não se conscientiza. Ele acha que tá pronto. E ele ainda tem muito a crescer. Aí pega um time num contexto que tá complicado, cai mesmo, cai. Aí tem aqueles trouxa. Que tá no programa de maior audiência da Rádio Nacional. Nossa. Não é da Rádio Nacional. A Rádio Nacional. Não, outra emissora. É da Rádio Energia. Aí aqueles trouxa que tá na audiência do programa mais ferrado do Brasil e fala assim: o Júnior Tavares é o novo Serginho. Aí pronto, velho. Aí que ele bota o saltão mesmo. Mas, ô Vieira, a gente vai voltar no exemplo do Raí aqui, velho. Você não pode começar a contestar um cara que tem o potencial pra ser o titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo ano que vem. Olha aí, velho. Tem momento só pra pagar só pra um irmão. Nossa, cadê o outro, irmão? Não tem momento pra pagar. Deus amado. Magro, você é culpado também. Ali o Bota concordou contigo agora. Eu concordo com o Vieira, mas você é culpado também. Não ficar enchendo a bola do cara que tá jogando bem só e de repente parou de jogar, não dá, mano. Não, mas não foi só eles. Estão falando como se o Júnior Tavares fosse o grande culpado pela falta. Não, ninguém falou isso. Tem um 5 na frente. Ele tá questionando. Exatamente. Não, mas ele tá falando que ele deu uma caída, realmente. Mas não é pra queimar o moleque. Ó, e o Maicon, hein? E a estreia do Nego lá, hein? Nossa, deitaram em cima do Maicon, viu? Olha, deitaram. Quero dizer aos senhores que agora parece que tem uma informação aqui boa. Ferveu o suco? É, lá vem. Uma informação muito boa. Tocou o Palmeiras, agora a coisa vai andar. Vai. Agora pode segurar. Não tinha acabado a contratação. Aprovaram o novo crédito pra Leila. Agora segura, eu vou mostrar uma foto pro senhor. O marido liberou o crédito. É o seguinte, tinha uma placa lá no Palmeiras, lá, que dizia o seguinte: não jogue nada em campo. Isso, do patrocinador. Sim. Agora recebi aqui que tiraram a placa. Ah, agora vai. Agora vai, Xará. Tiraram a placa, velho. Agora vai. Agora a coisa vai, velho. Agora nós vamos jogar, velho. Véi, os caras são dirigidos em campo mesmo. Os caras estão tirando a placa aqui, filho. Olha a fase. Os caras fizeram mesmo. Agora vai, o cara vai lá e tira, velho. É brincadeira, né? Mano, vai que os jogadores. Olha a fase dos caras, mano. Para, velho. Faz que nem eu, mano. Mas por falar em fase, fase, viu, Vieira? Eu tava vendo uma notícia aqui, cara. Vocês viram o Independente Santa Fé? Não, foi, mano. O que aconteceu? Porra, cara, um jornal colombiano lá, Sombra, tá revelando aí um suposto estupro coletivo de jogadores aí do Independente Santa Fé numa festa em janeiro, cara. Nossa, de brincadeira. Aí não, hein? É, cara. Pô, vai todo mundo preso assim. Final de janeiro assim, aí. Acaba o tiro. É, então, no final de janeiro, depois que eles conquistaram aí... Depois que eles conquistaram aí uma Supercopa da Colômbia, eles fizeram ali um pacto de silêncio entre os jogadores para não vazar informação. Aí um jornal lá, inclusive a notícia está no UOL, um jornal chamado El Espectador, acabou divulgando aí relatos da moça que teria sofrido esse estupro aí. Algumas meninas foram contratadas para fazer a festinha, né, que o jogador às vezes gosta de fazer esse tipo de situação. E ela tinha combinado com um. Aí o cara saiu, entrou o outro e falou, posso? Ela combinou de novo um precinho lá e o cara foi, pimba. Aí? Mas aí apareceram outros. Apareceu mais 40 e ela pagou. Não consentiu. É que não ela pagou. Não consentiu. Não consentiu ou agora toda. Tá jogando esse migué? Não, dá então, pra saber. Pela moça aqui, ela disse que não consentiu. Vamos ver, espera aí, Independente Santa Fé. E tem jogador de Santa Fé que veio pra um time brasileiro, né? Sim, o Jonathan Gomes. Ótimo meia. Jogou muito contra o Santos, o Pacaembu. É, jogou bem? E o próprio... Jogou bem. Ótimo meia. Mas agora eu tô assustado com seus conceitos. Eu me tô Só naquele dia você acha que ele jogou? Não, ele é um ótimo jogador. E essa jogador. Eu tô vendo a matéria aqui, mano, e essa violação ocorreu em 31 de janeiro, né, cara? Diga, sim, mano. Final de janeiro. O presidente do Santa Fé, Sombra, ele emitiu uma nota aqui em nome do clube aí pra falar a respeito dessa situação aí, falando que é um problema pessoal dos jogadores ali, que isso não pode interferir aí no nome do clube, no conceito do clube, etc e tal, pra resumir, porque a nota é um pouco extensa, mas que de fato respinga na instituição, não respinga, né? Não tem jeito, eles são funcionários. Opa. Ah, é. E tem que ver onde foi isso, né, mano? Né? Não aconteceu alguma coisa parecida com o Grêmio há muitos anos atrás? 40, cara? Aconteceu com o Grêmio... Foi em todo lugar. Aconteceu no ônibus. Na década de 80, dividida. Quando o Grêmio foi fazer uma excursão na Suíça. Ah, é? Mas aí não tinha menina, né? Não tinha menina envolvida. Tinha, sim. Né? Não tinha. Eu da poltrona. O da poltrona tinha só... menina. Diga, mano. Só pra passar a informação aqui também. Só pra passar a informação aqui, obrigado Vessone aí também que tá ouvindo a gente. Aí ele mandou aqui esse jornal, Sombra, o El Espectador. É o jornal que denunciava... É o jornal que denunciava as coisas do Pablo Escobar. É o jornal inclusive, que o Pablo explodiu. Teve a redação explodida por ele. Isso, jornalismo exatamente. Investigativo. Quem assistiu o Narco sabe exatamente. Que ele explodiu o bagulho tá certo. Lá mesmo. Bom, se você conhece alguém que explode aí no banheiro, se liga. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento, que acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. aqui na rádio todo mundo, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Você já imaginou ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem? Festival Taxa Zero Nissan. Venha conhecer o Nissan Kicks 2018, agora fabricado no Brasil. O único SUV da categoria com câmera 360 inteligente, tecnologia japonesa, novas versões, novas cores e muito mais. Tudo isso com taxa zero e em 24 vezes. Ou, se você busca por um sedã, o Nissan Sentra é a sua melhor opção. Ele tem o menor custo de manutenção da categoria, câmbio Xtronic, CVT e muito mais. E você pode garantir o seu a partir de R$ 79.990 com taxa zero. Bacana demais. E olha, que legal. E ainda pagamos 100% da tabela Fipe no seu usado. Essa você não pode perder. Passe em uma concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. E mais, promoção, revisão premiada Nissan. A cada R$ 200 na compra de produtos, peças e acessórios originais, você concorre a um Nissan Kicks 0 km. Então acesse lá, revisão premiada Nissan, é revisãopremiadanissan.com.br, e você vai saber mais e participe. Cinto de segurança salva vidas. Resumo das manchetes. What the fuck now, Palmeiras? Próximo encontro é o Vitória, domingo 11 da manhã. Ainda a gente não tem o time, o que o Cuca vai colocar em campo também. Pode ser que o Roger Guedes venha dessa vez de ponta esquerda, o Mina no gol, o Praz na direita. Eu ainda não tenho a definição. Quem falou hoje foi o Alexandre Matos, deu entrevista hoje por uma hora e falou: não vamos contratar mais ninguém esse ano. Acabou. Que pena. Scream for me, Corinthians! Corinthians é amanhã, na Arena. É, recebe o Atlético Paranaense. Com 3 esfarques aí, o primeiro deles é o Pablo, dá o lugar ao Pedro Henrique, Guilherme Arana, dá lugar ao Moisés, e também o Rodriguinho, também tomou o terceiro no clássico, dá lugar ao Marquinhos Gabriel. 3 mudanças pra amanhã. É, vai ter um jeito que tá, e pode perder uns 5 jogos que vai fazer diferença. Santos, let's go! Que beleza, hein? Olha só, 51 milhões de reais. Thiago Maia praticamente vendido para o Lille da França. O Santos deve ficar com 70% desse valor. É, outro também que pode é o Cafu. Não, Cafu não, porra. Caju. O Caju pode ir também, mas por empréstimo, mas com aquele valor já estipulado, caso queiram comprar para o mesmo time, para o Lille. A dúvida para enfrentar o Vasco lá no Engenhão é o Vanderlei. Are you ready, São Paulo? Jogo difícil, jogo de que vale muito. Chapecoense na Arena Gondá. Dorival tá vendo o time que coloca em campo. Pode ser que seja o mesmo que empatou em casa com o Atlético Goianiense. Tá estudando aí. Isso aí, bom final de semana pra todo mundo. Segunda-feira eu volto com o placar do São Paulo. Só não vai tomar gol de letra do Wellington Paulista, hein? Olha, esse seu Bento tá pedindo. Olha, ele tá pedindo. Tá indo bem. Tá indo bem. Ô, Juninho, o que você queria falar? Não, o seu Bento comentou do Thiago Maia, o Santos tem 70% do passe dele, os outros 30% dele, e do Caju o Santos tem 60% e os outros 40% é dele. E o Santos também ganha 8 milhões de reais, não sei se vocês acompanharam a FIFA justiça, condenou o Barcelona. É isso, a justiça lá da Espanha condenou também o Neymar a pagar. Isso, desculpa, você acha isso tudo dinheiro? Caso do muito Neymar, dinheiro, cara. Não, ainda existe valor, rapaz. Os caras estão dando risada, os caras estão aí, não vem falar de dinheiro com a gente. Que ainda essa... existe. Nós, São Paulino, não podemos discutir na mesma mesa sobre dinheiro. Desculpa. 7 milhões e 300 mil que o Barcelona tem que depositar na conta do Santos. Ah. E mais 700 mil pela venda do zagueiro Marcelo, que foi revelado na base do Santos, né? Foi revelado pelo Santos. Vendeu por quanto? Não, ele foi vendido pro Lyon e o Santos tem o direito, tem uma porcentagem lá. Porcentagem e dá 700 da base. Mil só. Ah, se tá com nós, é 700 milhões. Né? É, 700 mil. Puta dinheiro merreca, velho. Esse Santos tem que ensinar o Modesto a vender lá, viu, Wilson? Hã? O Leco tem que ensinar o Modesto a vender os jogadores. É porque não dá pra entender a quantidade de jogador que saiu do Santos, né? Aí precisa ver se o Modesto ensina o Leco também, é por gente capaz no futebol. Ou usar gente da base pra jogar. Fazer estágio os dois lá. Mas não adianta, no São Paulo não adianta. Então. Da base vai vender? Então. Os caras jogam três jogos e vendem. Vai vender mesmo? Não, sair da base a gente saiu, só que a molecada lá não tem mais oportunidade? Pô, mas teve, foi embora. Teve, e já foi. Os caras vendem assim como... Pintou dinheiro, vem. Isso aí é o São Paulo Futebol Clube, não. Mas aí eu São Paulo século XXI, malandro. Não, mas aí eu tenho que defender. Não, eu tenho que defender. É que nem eu falei no programa anterior aqui. Você competir com o mercado europeu, não é que nem tipo o Corinthians, que chega lá, os caras lá, tipo, da China pra comprar jogador. Você chegar com o mercado europeu, pra você competir, chega lá uma oferta que nem chegou a do Lille pro Luiz Araújo. Vai embora. Aí você tem um empresário que tá jantando a mente do moleque. Moleque de 18, 19 anos. Aí o empresário chega pra ele e fala, Luiz Araújo, você vai jogar na Europa, um país de primeiro mundo, você vai andar de carrão, vai ganhar euro. Como é que você segura um jogador desse? É aí, muito tipo, difícil, acontece mesmo. O que aconteceu com aquele Lucas Piazon lá, que o São Paulo tentou segurar, não vai. E tá onde hoje? E outra. Não, mas não. Aí que tá. Não, tudo bem, mas assim, você vê o jogo do São Paulo ontem, todas as opções de segundo atacante, nenhuma delas, ontem em campo, eram do mesmo nível do Luiz Araújo e do David Neres, que foram vendidos. Não, não era então, mas mesmo. Mas é complicado. O lance que a gente tá discutindo aqui é você colocar a culpa no clube, por exemplo. Mas se você manter um jogador lá insatisfeito, é o que tá acontecendo com o Cueva. Adianta você manter o Luiz Araújo no São Paulo? Ah, não vou vender. Aí o moleque faz beicinho lá e fala. Mas Marcão, não contrato com o moleque. Assim, mas tem que paga o salário dele. Então, assim, tem que ter alguém que chega nele no final da temporada, cara. Não pode desmontar no meio. Tem que ter alguém competente pra chegar no moleque e conversar com ele e falar. O cara que é o Luiz Araújo é o seguinte, filho, ó. O negócio é o seguinte. Você não tem nenhum ano aqui. Você não tem nenhum ano. Então vai se esconder no Lille. Filho, ó, é o seguinte. Vamos jogar um ano. Mostra que você é bom, corresponde em campo que a gente vê melhor a sua situação. Porque se você for ver jogador que fica descontente porque recebe proposta, metade do Palmeiras tem proposta. Metade do Corinthians deve ter proposta. Gente, vocês duvidam que o Corinthians tá cheio de proposta? O Thiago Maia tem proposta desde o ano passado. Vocês duvidam que deve ter proposta? Já teve proposta agora recente pro Balbuena. O Luan agora. O Arana já tem. Se você for ver aí, o Rodriguinho já teve proposta. Se bobear, outros atletas, o Fagner, toda hora também tem proposta. Claro. A diretoria é competente em chegar. Tem que saber, mano, administrar. Concordo que tem que saber administrar, mas assim, é complicado você chegar para um moleque de 19 anos e expor isso daí. Ainda mais você tendo um empresário que tá lá jantando a mente do moleque. Eu acho que todos eles têm empresário. Eu acho que vai ser o novo Gabigol. O Maicon, por exemplo. Eu não acho complicado. O Maicon, zagueiro. Eu também não acho. Se para um jogador que já tem uma certa tarimba, que já jogou fora do país, que não tem mais o sonho de ir de repente, que nem aconteceu com o zagueiro Maicon. Chegou a primeira proposta lá pro São Paulo, lá o São Paulo teve que vender, porque o cara ficou insatisfeito quando chegou aqui. Mas o Maicon, o São Paulo tem interesse em vender. Eu acho que o seguinte, o Maicon não é moleque, o Maicon já tem 28, 29 anos. Sim. Acho que eles viram ali. A única chance de vender. Eu acho que eles viram ali que o cara não era legal de administrar. Não era tudo aquilo, E também não era tudo aquilo. A situação aí dos jogadores, eu acho que é um pouco mais complexa do que apenas conversar com o cara e mostrar o porquê é bom ficar no futebol brasileiro. É, pra que você convença o jogador disso daí, não adianta você ficar com palavrinhas, ai, porque meu time é maior do que o time europeu não, que você quer isso ir. Não. Você precisa se proteger contratualmente falando. Claro, tem que colocar multa alta. Tem que colocar multa alta. Por exemplo, o Paulinho, ele tá dando um chiliquinho agora porque ele tá querendo sair do futebol chinês. Mas na hora de receber a proposta e ganhar dois pau por mês, ele não pensou duas vezes, ele quis ir. Isso aí. Só que agora o Barcelona bateu na porta, chegou lá e falou: queremos contratar o cara. O time chinês falou, beleza, quer contratar, quanto vocês pagam? Paga. Ah, eu pago 15 milhões de euros. O time chinês riu do Barcelona e falou, não aceitamos. Os caras perguntaram, quanto que é a multa rescisória? 40 milhões de euros. O Barcelona falou, isso a gente não paga. O time chinês falou, azar de vocês. Abraço. E o time chinês continua, inclusive, sofrendo assédio. Falou agora que vai colocar o Barcelona no pau. Tá, eles estão cogitando a possibilidade de ir até a FIFA, falar que o Barcelona está assediando o atleta deles. E querendo ou não, tá certo. Ô, se você quiser realmente proteger teu patrimônio, você colocar multa rescisória num valor altíssimo. Agora, se o jogador quiser, aceita. Se não quiser, exatamente. Você viu que o Paulinho foi. O Filipão tirou o Paulinho do treino, né, mano? Hoje. Olha, isso. Então. Luiz Araújo tinha multa alta. Ele foi vendido por longe, menos do que a multa. Tá certo? Então é o seguinte: o que colabora também é assim: você faz um monte de burrada na administração do seu clube, aí você fica devendo mundos e fundos. Claro. Aí você precisa vender. É. Segundo momento, será que existem pessoas hoje boas de gestão competente, e competentes para administrar situações junto aos jogadores? E terceiro, O jogador, ele pode falar assim, se ele estiver num ambiente que tende a ser vencedor, o cara, será que não mexe um pouco? Pô, posso ser campeão brasileiro, vou ser campeão brasileiro. Claro. Vou brigar aqui por campeonato, vou brigar por títulos. O cara vê a coisa desandando, a coisa vem toda pro, hora, crise pra cá, crise pra lá, ambiente ruim, tudo colabora também pra perder. Mas analisando, agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês, eu quero que cada um responda. Você recebe uma proposta pra ganhar 2 milhões por mês pra jogar na China e você tem a chance de ser campeão brasileiro, você prefere o quê? Onde que é o aeroporto? Depende do quanto campeão brasileiro. Mas isso depende de quanto. Não, mas nem todo mundo, nem todo mundo. Desculpa. Mano, depende, mano cover no caso, Marcão, isso depende de quanto você já ganha hoje, depende do seu grau de felicidade no lugar onde você trabalha e depende do nível de ambição da pessoa. Se você nunca foi campeão, que vale mais pra você, o dinheiro ou você campeão? Aliás, eu não sei se ambição ou ganância. Não, ser campeão, caramba. Você nunca foi campeão de nada, Marcão, você não vai entrar pra história mas de... Mas às vezes se eu ganhar 2 milhões por mês, eu compro o troféu que eu quiser. Ah, para não. O troféu se conquista em campo. Mas Marcão, é do time. Você vai ser campeão do chinês que ninguém sabe quem é? Recentemente. Ou você vai entrar pra história do Brasil? Mas Araújo teve o contrato renovado recentemente, estendido recentemente. Concordo. Não assinou? É, tava bom? Aí eu concordo que vender parte. Pela multa. É isso que eu ia falar. É isso. Então. É isso que eu ia falar. Acho que você tem que vender, por exemplo. Você quer sair? Paga a multa. Fala, Juninho, pra matar que ele vai ter um momento sem parar. Um novo Gabigol? Oi? Um novo Gabigol? Quem? O Luiz vai chegar lá, não vai jogar nada, vai querer voltar. Agora eu quero que se ferre também. Não, tem que torcer pelo bem, porque a gente vai ganhando 10%. Quem vai ganhar 10% com essa gestão do São Paulo, daqui ano que vem tá devendo tudo de novo. É um ralo. Eu tenho o mesmo pensamento, Sombra. Tem que se lascar mesmo. O Gabigol saiu do Santos aqui, pô. Jogava muito aqui. Ah, hoje o empresário dele falou o quê mesmo? Que ele foi maltratado. É, foi maltratado. Agora tá indo pro McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. HDI Seguros, é de bate, pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Daqui a pouco tem um replay que vai colocar pessoas em má situação. Bomba, hein? Agora é hora do momento sem parar. 3 ouvintes na sequência, sem parar. Um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem parar sua vida no seu tempo. E leva o beijadinho de cano. Sente e pedala, mano. Sente e pedala, mano. Você é um chupador de cano. Ai! Sente e pedala, mano. Alô? Alô? Quem fala? Thiago. Thiago com TH ou sem o H? Aí RGV. Com Thiago. Thiago. Thiago. Thiago. Thiago. Thiago. Thiago. É o nosso Homer Simpson, né, velho? É o nosso homem. Trouxa, aquele velho. O cérebro da Marge. É. Thiago, ele tá de cueca. Não, da Marge não, a Meg. Da Meg. Da Meg, é. Como é que tá o RG essa hora? Tomando cueca. Ele volta segunda? Segunda. De pantufa, pô. É, de cueca. De cueca, pantufa. Passou aquele. Como é que aquele pó que passa? É o granado. Granado. O granado. Aquele cueca com bojo, né, mano? É aquela cueca a vinho. Comendo amendoim. De lycra. Veludo, né? Veludo. Com abertura lateral. Usa cueca com saqueira, cara. Ele usa, cara. Ele Thiago. Tá só de cueca suspensório, né, mano? Thiago do quê? Tá com a... tá frouxo. Silêncio. Thiago do quê? Thiago Henrique Rover Stanger. Olha. Stanger? Quantos Isso. anos você tem, velho? Eu tenho 31, Dodô. 3.1. E o bairro? O bairro é Jardim Tupanci, eu moro em Barueri. Barueri. Tupanci? Oh, amigo. É, jogou no Corinthians, né? Time! Tricolor, Sombra. Ah, São Paulo, como eu te amo. Como você faz eu sofrer. Vamos a algumas coisas que geraram polêmica hoje no programa. Primeiro, por exemplo, o Mota não tem medo de cair. Eu tenho. Você está em qual lado? Ô, Sombra, eu tenho ido nos jogos, estava lá ontem e vou te falar. Diga. Tô com muito medo de cair, muito medo mesmo. Aí chupa a Mota. Não só pelo time, assim, mas parece que nada dá certo e tudo dá certo ao contrário. Eu já passei por tudo isso. Tudo dá certo ao contrário. É assim, é impressionante. Mas no assim, começo estava assim, Domênico? Você já via isso? Opa, bicho. Eu não consegui. Aí você fala assim. Em 2013 foi assim. Aí você fala assim. Aí você fala assim, não, mas lá na frente vai ter que virar, né? Vai. Não vira, não vai virando, não vai virando. Mas nós, o Inter torcedor, mesmo, é. o Inter foi diferente. O Inter começou bem o campeonato, né? Ele era até líder do campeonato, né? E depois caiu de produção e começou a ter azar e também não conseguia ganhar. Sim. E foi e ficou. É verdade. Diga aí, diga mais, você tava no campo, e aí? Você viu alguma diferença já? É porque assim, teve dois treinos, né? Seria até injusto, né? Alguém chegar e falar, tá vendo? Não mudou nada e tal. Claro, não, dois não treinos... Não teve absolutamente nada de novo, mas eu penso que o Dorival ele tem que tirar algumas coisas da cabeça, como, por exemplo, não dá para jogar Bufarini, Wellington nem e Cueva no mesmo time. Não tem a menor cabimento de jogar esses três juntos. É, esses caras não têm a menor vontade de jogar futebol. O Bufarini ele não consegue correr direito, quanto mais fazer cruzamento e ajudar na defesa. Uhum. Esses três caras não dá. Por que que não coloca o Araruna? Eu não entendo. O cara joga tão bem, faz tão bem o feijão com arroz ali. Por que insistir com o Bufarini? Eu acho que o Dorival, não é questão. O Dorival, ele, a gente não pode falar, insistir. Não. Ele fez uma escalação não, até agora. Ele foi experimentar, eu acho. Queria ver. E ele não, já tirou o Ney. Falaram, Sombra, que ele vai manter o time no próximo jogo. Mas você sabe o que acontece? Deixa eu te explicar. Aí é uma questão de gestão. Como dirigente técnico do clube, o cara, ele tem que chegar, se ele já dá um jogo e o nego não vai bem, ele já perdeu os jogadores. A gente já sabe como esses caras são. A gente já sabe como são esses jogadores. Mas o treinador, ele tem que dar mais uma chance, mesmo porque você não vai conseguir criar um padrão de jogo se você já, no próximo jogo, trocar os três. Você tem que insistir por um tempo, não muito tempo. Ele vai dar mais um jogo pra saber... Que pito vão tocar? Bufarini, Wellington Nem e Cueva. Você não tenha dúvida disso. Não esqueça que já foram substituídos ontem o Wellington Nem e o Cueva. E o Cueva, sim. Ambos já foram. Ou seja, a mensagem foi passada. A mensagem já foi passada. Vai sair jogando, não tenho dúvida, no domingo. Aí se não corresponder, não tenho dúvida que depois contra o Vasco... Não entra mais. Não, exatamente. É aquela, ele tem que colocar os caras que são os medalhões, entre aspas, pra quando ele tirar, se realmente precisar tirar, ninguém vai poder falar que ele não deu oportunidade deles mostrarem o futebol. Ponto. Ele é obrigado a colocar esses caras no começo. Exatamente. Não dá pra o cara chegar e falar assim, ó, o Cueva tá fora. Não, não. Ele tem que mostrar que ele deu oportunidade. A partir do momento que o cara não tá jogando, nem a torcida vai cobrar, acho nem a diretoria. Acho que ele vai chegar na mesma conclusão que o torcedor. É. Provavelmente. Acho. Me diz uma coisa, a sua opinião sobre Rodrigo Caio. Eu gosto do Rodrigo Caio, acho que tem que continuar... É, eu gosto do futebol dele, mas eu acho que ele já está com a cabeça em outro lugar. Não que ele seja um mau profissional, não é isso. É que acho que já deu tempo dele no São Paulo. Acho que poderia... É, Dodô, acho que assim, ele já jogou bem, já foi bem, mas acho que ele tem que ser vendido, procurar novos ares. Eu já fiz isso na minha carreira e foi muito bom. Então eu penso que pode acontecer mesmo pra ele. Às vezes, você gosta do lugar, você gosta de tudo, mas as coisas não funcionam, não dá mais tudo certo. Então, pô, vai ser feliz em outro lugar. Acho que tem que ser assim com o Rodrigo Caio. O problema é que a gente não tem substituto. Né? Eu não sei se vocês viram a torcida do Valência sobre o Aberlan, como é que eles reagiram. Vamos ser sinceros. Eu vi essa questão, mas eu também vi opinião de gente que acompanha o futebol português. Ele foi contratado pelo Valência porque se destacou demais no futebol português. Eu penso que, de repente, pode ter sido um mau momento do Aderlan. Pode ser. Adaptação também. A gente vai saber agora. É. Né? A gente vai saber agora. Pode ter sido um mau momento do Aderlan dentro de um Valência que também viveu um mau momento. Então, dentro de uma circunstância. Então, assim... Ok, é estranho quando você vê o cara, né, falando assim, o torcedor falando, graças a Deus que foi embora. É verdade, é estranho. Ok, mas não vamos esquecer também que às vezes a gente vende alguns jogadores que ele dá graças a Deus, o cara chega lá fora e numa outra situação arrebenta. Então vamos torcer pelo lado mais positivo da coisa. Você viu uma declaração, uma postagem do Centurion? Centurion, eu gosto. E pra quem não sabe, o Centurion. Centurion. Adoro uma arma. Tá voltando, né, Sombra? Não sei se ele tá voltando, mas ele já tá registrado de novo pelo São Paulo. Mas é que ele fez uma postagem com uma frase, bicho, de uma música. Isso me deixou bem preocupado. Acho que ele fez de propósito. Fez. Deixa eu achar que a porra da frase sumiu aqui. Eu não vi. Ele sabe que eu era ruim, agora eu vou ser bem pior. Uma coisa assim. Ah, não. Uma metralhadora. Foi uma coisa assim. Ó, ameaçou. Ameaçou os caras. Olha aqui, olha. É louco. Uma manchete aqui. Centurion posta foto com emoji de revólver. E cita a letra de música. Aí, Dudu, abre aspas. É assim, ó. Deseja a todas as inimigas vida longa. Não, não, não. Que isso? Não, ele mandou aí. Ah, o trouxa. Ele mandou aí, ó. Beijinho no ombro. Não. Se antes era um filho da puta, agora sou pior. Mentira. Nossa, é isso. Nossa, velho. Vai vir matando, cara. Você acha que o cara postou isso que é pra mandar uma mensagem pra direção do São Paulo e falar assim, olha quem tá chegando pra ficar aí. Olha o que eu vou ser pra vocês. Eu não joguei nada antes, vocês esperam agora. Olha, se eu já fui um problema, você imagina agora. Caraca, velho. Deixa eu fazer um cuecão no Dorival. Como reagir no momento desses? Que você... a mão na cara dele. Ah, você, Marcos. Você... ouvinte, desculpa, esqueci seu nome, cara, perdão. Thiago. Thiago. Eu tô em cima, tô embaixo. Thiago Pinotti, o que você faria numa situação dessas? Eu assumiria o prejuízo e entregaria o Centurion a... Tentaria vender pelo máximo possível. Você deu a pressão, hein? Mas, não, mano. não dá. Ah, o Centurion jogando, não dá. Eu mando não fazer dá. Aquele bom e velho Clemente Rodrigues Tour Experience em Cutia. Mas aí que tá, só. Porque mostrar moleza. Vai ficar até 2020. Aí vai virar a casa da mãe Joana, ninguém vai mais respeitar o São Paulo. Vai ficar até em 2020 treinando em Cutia. Então, mas aí que tá, eu acho que dá exemplo. Eu acho que o Cueva dá pra fazer o Tour Experience Cutia. Só que com o Centurion, cara... A qual a diferença? O Centurion, vocês já perderam, cara. Não. Não. Mas como vocês perderam? Tem dinheiro. Olha, o cara é louco. O único time que quis ele, vocês não venderam. Você tá louco. O São Paulo tem a faca e o queijo na mão. O São Paulo pode acabar com a carreira dele. Ele vai ficar simplesmente jogar. Chegar e falar o seguinte, você vai ficar aqui. Mas você não ganha nenhum real uma volta, né, Sombra? Não vai jogar mais. Não interessa. Às vezes você tem que ter postura. O jogador que fizer isso você vai ficar pensando 10 vezes. Você acha que isso vai tirar dentes à toa? Era pra servir de exemplo pro resto. Alguém tem que sofrer. Eu digo porque o Boca Juniors queria contratar o cara e aí não chegaram num acordo, né? Foi por isso. É que se dane o Boca Juniors e o Centurion. Chupa esses paga, não vai pagar, vai ficar lá encostado. Para aí. Vai ficar limpando o vestiário. Vai ficar limpando privado em Cutia, no Lazareto. Vai mesmo, mas tem que fazer isso, gente, porque se não fizer tá isso, certo. Os caras vão falar, ó, aqui é a moleza. Posta uma letra ruim de música, que os caras o cara olha lá o Leco lá, fala, ó, o babacão vem chegando. Olha lá o Pinóquio chegando. Ah, quem mota? Pinóquio. Que é isso? Nossa, moto. Agora você ofendeu o pessoal. Né? Thiago, palpite. Ao respeito. Chapecoense e São Paulo. É, 0.5 pro São Paulo já tá ótimo. Opa, tá certo. Só tá difícil mesmo. Mas eu acho que vai ser 1-0 pro São Paulo, sofrido. É, difícil, mas eu tenho a convicção que a gente vai ganhar, sim. Se ganhar, sai da zona. Eu sei que tá no momento sem parar, mas eu só queria fazer um comentário, me permite isso, bem rápido. Fala. Eu queria falar que o dia 3 de julho, para mim, acho que foi um dos piores dias da minha vida futebolística como torcedor de São Paulo, porque eu realmente acreditava muito no Rogério. Então, e por mais que eu vi as entrevistas dele, por mais que eu pudesse contestar o que ele estava dizendo ali, eu tinha uma torcida muito grande. Então, e eu tenho a certeza também que ele é o, se não a pessoa, uma das pessoas que mais sofreram com o momento do time e tal, e pelo trabalho não ter avançado. Então a minha torcida para ele, como pessoa, é que ele consiga de fato absorver essa saída, porque não deve estar sendo fácil os dias do Rogério, como profissional e como pessoa que ele é, pelo tanto que ele se dedicou ao São Paulo. Então, eu sei que ele não tá ouvindo, mas Rogério, se você estiver ouvindo isso, saiba que tem muita gente com você, tem muita gente que apoiou. Peraí. Fica na linha. Fala assim não, velho. Peraí. Respeita o cara. Respeita o cara. O cara tá fazendo a básica. O cara tá desabafando com o ídolo dele. O cara tá mandando um recado pro ídolo. Vocês são canalhas. Vocês são canalhas. O cara tá mandando uma mensagem de apoio pro ídolo dele. Vocês são canalhas. Vai te catar. Vai te catar. Vocês são canalhas. Canalhas de coração. Deixa ele concluir a mensagem. O cara veio falar de gaúcho. Ah, não. Tá de brincadeira. Só pode ser isso. Contar um negócio aqui, eu sei que você não tá ouvindo. Ah, Thiago, vai sentar no canal. É que eu não sei como que é não ter um ídolo pros outros times. Então, se eu tenho um ídolo muito grande. Chupa vocês. Manda teu recado. Não, meu recado é esse. Só que eu queria mandar de coração um abraço pra ele e que ele possa sair dessa e tal e viver a vida dele tranquilamente. Não é sair dessa, Thiagão. O que ele tem que fazer é não, ele trabalhar e tal, é isso. Ô, Mano Cover, é isso mesmo. Ele tem que trabalhar e encontrar, obviamente, se aprimorar e tal. Vamos começar de novo. Vamos fazer um negócio bem feito. Já que vai fazer um negócio bem feito, vamos lá. Domênico. Depois da vinheta você declara, tá bom? Deixa fica quieto. Deixa o rapaz, deixa o rapaz estar. Somewhere in time. Vamos lá. Recado do coração. Vai. Manda. Não é uma brincadeira, Dudu. Tô falando sério. Thiago, é o seguinte, fica na linha que o Mota vai te passar o WhatsApp do Rogério. Não precisa, sim. Você já tem, né? Vocês estão tirando o cara. Vocês são lixo. Mano, vai. Estão tirando o cara. Isso não é legal, hein? Vocês são lixo. Vocês são lixo, não. Vocês estão tirando o maluco. Respeito ao ídolo. Vocês estão tirando o cara. Vocês estão brincando com os sentimentos do ouvinte. Sim. O cara tá úmido e ele quer se declarar. Amigo, vai te catar também você, ô. Certeza. Por gentileza, velho. O menino do por Rio. Gentileza. Deixa o respeito cara. Respeita o ouvinte. O é cara um momento, tem o ídolo, tem mandar um recado. Dele. Para. Tá certo, é o momento dele. É ele tá aí no momento fazendo, que ele velho. Tá querendo desabafar. Ele tá querendo aí falar sério a respeito do sentimento que ele tem. Nossa, para eu discordo. Rogério Ceni. Que você é, mano. Eu não vou falar assim, amigão, tá eu sei aí. Que o amor aflora e você aí abriu o seu coração. Você saiu do armário agora e quer falar. Para, mano. Por favor. Vai, fala. Não, falta de respeito, não faz nada. Eu também acho, não. Dá um cartão vermelho pro mano, por favor. Eu não sei se vocês escutaram o que eu falei, mas eu só desejei pro profissional e pra pessoa do Rogério que ele siga em frente e continue a caminhada dele. Isso aí, Rogério. É isso aí, parabéns. Tamo junto, Rogério. Temos demais torcedores como você. Força, Ceni. Tamo junto. Chupa, Marcão. São Paulo no Twitter tá adorando o que o Thiago tá falando. Valeu, Thiago. Boa noite, cara. Lindo, até mais. Segundo ouvinte do momento sem parar, ainda mais fácil. Compre o seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal! Chupa que é legal! Chupa, Domênico! Pega no meu! Chupa, Domênico! Chupa que é legal! Chupa, Domênico! Pega no meu! Só menino, depois disso, velho. Pega no Bilal? Depois desse ouvinte, não tenho o que falar, velho. É. Pode pôr o que vocês quiserem. Acabou o programa, eu vou embora. Alô? Porra, alô? Eu quero ir embora. Quem fala? Vinícius. Eu ganhei a sexta-feira. Vinícius, Vinícius. Opa! Na verdade é Paulo Vinícius dos Santos. Então por que não falou antes? Santos? Então não é do São Paulo! É do Santos? Então não é do São Paulo! Não é do Palmeiras, Dodô! Olha, o Vinícius, um monte de coisa legal, meu Deus! Vocês são vendidos. É um absurdo. Eu quero ver na segunda-feira que ele volta. Vocês fazerem isso na frente dele, do RG. Eles vão respeitar a vez, falar que Quero ver. Ai, que saudade, RG. Papinho furado. Uma vergonha fazer isso com o velho. Um absurdo, né? Velho trouxa. Que isso também? Vai, Domênico. Fala. Quero ver você falar aqui na frente dele que é trouxa. Opa! É o Vini. Quantos anos você tem, meu? É 32. E o bairro que mora? 32, RG. É Jardim Regina. Regina? E o... Se fosse o... Regina, zona, quer ver? Porque, olha, a primeira vez que liga aqui... Eu nunca vi um cara que ligou daí. Ah, que catar. Isso é que é chato aqui, ó. Isso que é uma manezice do cacete. Aquele mané lá. Ô, qual que é o time? É o Soberano. Mais um chorão. Quer se declarar? Vai fazer declaração também? Se quiser, a gente manda a vinheta. Também tá úmido. Se declarar o quê, mano? Ai, não. Eu vou ler. Ó, eu tava ouvindo o parceiro... O parceiro São Paulino aí falar aí. E aí, o que você achou? Você evoluiu. É o seguinte, meu. Fala um time aí de vocês, aí um jogador, um ídolo de vocês aí. Nós temos o Rogério. O Dodô. Vai falar quem? Marcão? Pelé serve pra você ou não? Tem vários ídolos. Pelé? Robinho? Não, é ruim o Pelé, né? Não, tá certo. Neymar, continua Robinho, aí, Vini, Neymar, tá bom. Peraí só um minutinho. Neymar, tá mal, né? Peraí, eu percebi que ele ficou chateado, ele quer fazer igual o outro ouvinte. Tá úmida. Não vai ver. Deixa ele também se declarar. Não, eles estão defendendo o Rogério. A menina tá úmida e quer ficar bravinha. Ele tá defendendo o Rogério, vocês não entenderam. Deixa ele defender. Quer que manda a vinhetinha, a musiquinha, não? Não, não precisa. Deixa ele não. Ter o filho de profeta do Rogério. Ai, tá bom. É o seguinte, diga aí, Vinícius. Eu tento ligar aí pra vocês, aí é a primeira vez que eu tô conseguindo. Já tento ligar várias vezes e nunca. Hoje apareceu a oportunidade, por incrível que pareça. É só pra estar pontuando aí. Pontuando. Em questão do meu time. Hoje nós estamos numa situação delicadíssima. Sim. Inclusive eu vou pra jogo direto e prometi esse ano não ir mais. Sim. Devido à crise que nós estamos. Crise, uma crise do time ou crise econômica? É bem claro falar do time, essas coisas. Claro. Obrigado. E o Mota? Ah, o Mota, ele é o fanático, tá bom, não precisa, né? Fanático. O Mota é maravilhoso, você não vai falar mal do Mota, não. E o Marcão? O Marcão, então, ele falou umas colocações corretas aí do time. Ah, agora os demais, em questão zoeira, essas coisas, que nem tem o Mano é automático, tem que chupar. Ah, tem que chupar? Chupa você, o freguês. Chupa você, o freguês. O Dodô, rebaixado. O Dodô, deu uma dó do Dodô, depois de ver a derrota do Palmeiras. Você torceu pro Corinthians? Por mais que eu sou São Paulino, eu torço pra dois times. Pro São Paulo e contra o Corinthians. Boa. Ousante. Chupa a banda. É automático. Mas, ô Vinícius, você vai torcer pro Grêmio, então, contra o Corinthians. Peraí, você não tá em condições de ter dó de ninguém, bacana. Olha o teu time no campeonato, você tá com dó do Palmeiras, por quê? Ai, meu Quem Deus. Quem tem que ter dó não é de vocês, fio. Tem dó não, velho. Enxerga a tua realidade aí, ô vacilão. Eu tô pensando, eu vou fazer uma colocação. O ouvinte, então, ele quer defender aí também o outro ouvinte lá. Eu tô tentando ligar faz um tempinho, até que o Beija não tá. Sim. E as últimas protestos que teve no CT de São Paulo, eu fui. Sim. Não pra quebrar, mas pra fazer o protesto. Foi horário comercial esse protesto? Então. Não, foi no fim de semana. Eu trabalho, inclusive, ótimo. Eu tô trabalhando, aguardando um caminhão chegar pra mim fazer o descarregamento. Boa. Ah, falou. Então, chupa. Sai avião, Domênio. Tá esperando chegada da esperando, tá esperando a escolta da sua. Só pra pontuar, o São Paulo tá precisando mesmo. Tá fazendo corpo mole aí. Meu, manda o cara embora. O ano passado, quando a torcida invadiu o CT lá, ele foi o cara que teve mais medo. Eu passei do lado dele. Sim. Com uma arma. Ele tava borrado. Com a piroca, assim. O quê? O Mota perdeu isso! Aí, ouvinte. Cartão amarelo pra você. Velho, só um minuto. Aí não dá, velho. Eu vou embora. Ele ficou com a aberto, zoado, porra. Que é isso, velho? Ele não quer ser zoado. Ele falou que não dá. Não, o cara ficou com a piroca do lado e ele ficou com a boca aberta. Foi pro chefe que falou. Mas, ô Vinícius, deixa eu te falar um negócio. Vai lá no passado, faz protesto. Contra os caras. Beleza. Sombra, e o que muda? Você todo ano é protesto. Lá no São Paulo, é do ano passado. Foi conversado, o Benjamin deu a versão. É o seguinte, aquele protesto, a diretoria deixou o portão aberto. Falaram que a torcida invadiu, mas a torcida não invadiu. O portão foi aberto pelos seguranças. Mas alguém deixou lá de fora também, não? Inclusive, a diretoria nesse dia fez tudo isso premeditado, porque a diretoria e o presidente, na ocasião, eles estavam lá em Cotia pra inaugurar um busto, alguma coisa. Mas você deu apavoro em alguém lá? Rogério, Vinícius. Não cheguei a agredir, não cheguei a fazer nada. Eu fui mais pra fazer o protesto pacificamente, porque tava lá na rua. Na hora que a torcida chegou, eu tentei sair da frente. Escutar. Mas não tinha como. Se eu voltasse pra trás, eu ia ser pisoteado. Só tô colocando em pauta aí, porque o Cueva, ele, nessa ocasião, ele passou assim do lado da gente e ficou com puta do medo e falando assim, muito grande, muito grande. E agora ele tá fazendo esse pouco caso aí com o nosso piroca. Clube. Os únicos jogadores que enfrentaram foram pra cima da torcida, assim, que enfrentaram, assim, pra conversar, foi o Lugano e o Maicon. O Wesley tá ocorrendo que só matou o vulto. Mas, ô Vinícius, vem cá. Sim. E você acha que esse tipo de coisa resolveu alguma coisa na vida do São Paulo? Não, não resolveu não, Sombra. Ah. É, até piorar não piorou, porque... Mas já estava tão ruim, mas já tá piorando. Um bom tempo. Mas ah, sabe, ô Vinícius, sabe por que a diretoria foi conivente com esse protesto? Porque esses bunda mole não tem coragem de chegar lá e cobrar jogador. É, é justamente. Eles preferem que a torcida vá e cobre. É, Vinícius, competência pra isso. Mas tá dado espaço aí, valeu, cara, obrigado. Ô, obrigado vocês. Escuto vocês há um bom tempo aí, desde 2000, 2002, quando eu ia... É, escola, essas coisas assim, eu curto bastante. Boa, inclusive, legal, eu tô aqui aguardando o caminhão chegar. Caminhão do que tá pra chegar aí? Escutando vocês aí. O caminhão tá lá em Vinhedo ainda, provavelmente chega às 9h30 aqui na empresa. Mas é caminhão do que, Vinícius? É entrega de material, é distribuição de abrasivos. Ah, então tá bom. Ele não sabe ainda, ele só vai descobrir quando ele abrir. Depende na hora da estrada. Boa, Vinícius, gente boa. Valeu, Vinícius, um abraço, cara. Vou mandar um abraço pro Douglas aí, meu parceiro. Boa, que tá ouvindo aí. Beleza, valeu. Falou, obrigado. Valeu, até mais, tchau, tchau. Vamos lá. Terceiro ouvinte no momento sem parar, você pega, paga no caixa ativo e sai usando. Sem parar, sua vida no seu tempo. Domênico. De novo, chupa que é legal! Foi de chupa, novo. Domênico! Pega no meu! Ai, todos vocês catar, caçar. Alô? Alô? Quem fala? É o Diego. Ô, Diego, tudo bem? Ô, Diego. Bem. Diego do quê? Diego do quê? É o Diego Freire. Freire, é. E quantos anos, Diego? Tenho 29. 29, e o bairro que mora? Qual é? Perus. E o time? Qual time torce? Sou São Paulo. Mais um, né? Também que põe a mercado pro coração aí. O cara mora em Perus. Vai torcer pra quem? Olha, eu vou te falar um negócio. Olha. Estádio 97 em franca decadência. Estádio 97 em franca decadência com essas piadinhas de duplo sentido. Ridículas. O futebol não precisa desse tipo de humor. Isso é uma babaquice, você entendeu? Diga-se de passagem. Tem que dar o cartão pro Diga-se idiota. De passagem, é. Peraí, mas você quer o quê? O cara que entra no ar aí, o outro, quer se declarar pro Rogério o primeiro do momento sem barra. O segundo entra, diz que viu o cara com a piroca lá fora. É Rogério, ali, você quer o Peru? O outro mora em Perus? Você quer o quê, pô? Declaração pro Rogério. Vai te matar. Ô, Jair! Cartão pro Domênico! Por quê? Cartão pro Domênico! Safado! Segue o jogo, não! Sem falatório! Mas diga aí, cara, diga aí, Diego. Vamos falar de tricolor, Diego. Beleza, tá feia a coisa pra gente aí, hein, Sombra? Tá feio, né? Tá feio. Tá feio. Mas tem que incentivar, o torcedor tem que continuar indo aos jogos. Sim. Tem que continuar incentivando, você entendeu? Tem que ser aquele esquema, no mínimo, sempre 30 mil no campo, torcida positiva lá dentro, porque, de outra maneira, fica pior. Acredita em mim, fica pior. Sem apoio, fica muito pior. Bom, Sombra, até, assim, falar um pouco do momento do São Paulo hoje aí. E até vi algumas vezes, assim, todo mundo tá criticando o Cueva aí. Até realmente ele tá jogando mal pra caramba, enfim. Mas, cara, o último 10 que eu vi jogar, assim, que, porra, que não tremeu no clássico, assim, foi ele, assim, nos últimos clássicos. Certo. Então, assim, falar do Paulo Henrique Ganso é foda. Tipo, o cara passou aí, jogou, não sei, acho que ficou 4 temporadas ou 3, não sei. E a gente ficou nos lampejos dele, tipo, naquela preguiça, às vezes jogava bem, às vezes não. Aquela última declaração dele no jogo lá que ele se machucou, na Libertadores, o repórter chegou pra falar com ele e falou, não joga o último jogo. Tipo, já falou que não jogava. Uhum. Achei puto estranho, já foi, depois foi embora, enfim. Cara, eu acho que assim, o Cueva tem que ter um pouco mais de calma com o cara, tipo, eu gosto do estilo dele, é tipo, é um do camisa 10 que vai pra cima, enfim, tem que ter um pouco de paciência mesmo com o cara, eu acho, na minha opinião, tá? Então assim, se ele quer vazar, não sei o que tá acontecendo também, se é isso mesmo, mas, pô, meu, o cara, o jogo que ele fez lá na arena, enfim... Do Corinthians e no Morumbi, os clássicos, acho que ele foi muito bem. Tá certo, vamos torcer pra ele recuperar o futebol, né? Isso aí. Vamos torcer. Vai dar tudo certo, velho, vai dar tudo certo, relaxa que... Tá difícil, mas... tá difícil, mas tem que esperar um pouco. Parte, e falar um pouco do Rodrigo Caio também, cara, eu acho que passou vários técnicos aí, sempre jogou, A minha opinião, o Rodrigo Caio não joga nem na várzea, cara. Ih, rapaz. Ele toma tapa na cara, né? Aí não, na opinião, também tá não. Tapa na cara, que isso? Eu sou contra a violência. É. Não, não. Ele tá aqui jogando na várzea e os caras passam por cima dele, cara. Não, é a minha opinião. Me desculpa, mas ele tá de saída, né, cara? Ele tá indo embora pro Zenit mesmo. Agora, convenhamos, eu acredito que... É, não que ele não seja um bom profissional, no sentido de ser responsável e de gostar do clube. O Rodrigo Caio, inclusive, é São Paulino. Sim, sim. É, mas o Rodrigo... Veja bem, gente. Se é que existe essa proposta... Uhum. Olha, estamos falando aí de não sei quantos milhões de euros ano de salário. É, é muita não grana, é possível, cara, que não mexe com a cabeça do cidadão. Com certeza. Mas não. Eu acho que o que pode motivar o Rodrigo Caio a continuar no São Paulo é o fato dele jogar a Copa do Mundo o ano que vem. É, e se ele for pro Zenit lá, é um mercado... Aposto com você que não vai pra Copa. Será? Cara, aposto que não vai. Pra Copa, Marcão. Não, tá de brincadeira, não, mas... né, cara? Mas ele tá sendo convocado. Não, aposto tá que não vai. Porque... Eu acho que não vai. Eu acho que não vai. Por que que o Tite tá... É palpite, isso ele. Não é informação. É palpite. Eu acho que não vai. Ô, mano. Oi. O Oswaldo Pascoal deu informação que já tá tudo certo hoje, né? Ele falou que já tá bem encaminhado e que o Rodrigo Caio já teria até aceito a grana que o Zenit teria oferecido. Falta agora acertar com o São Paulo e alinhar a saída dele. Pô, 18 mas que pelo Rodrigo Caio já estaria tudo certo. Uhum. Agora o São Paulo vai precisar contratar mais um zagueiro, ou vai ter que apostar no Militão lá como zagueiro, porque aquele Douglas não dá. Aquele aí, Douglas qual seria não dá. A dupla de zaga, Sombra? Tem o Arboleda, chegou o Aderlan, tem o Militão Aderlan, e tem, né, o Lugano. É. O Lugano é um cara que você não pode contar por causa da questão do número de... Estrangeiros. Embora ontem, naquele lance cruzado na área, o Lugano não começa a bola, não. Que o Rodrigo Caio errou. É verdade, eu não sei. Assim, a questão do Rodrigo Caio, assim, tecnicamente, realmente não tenho o que falar, tal. É, pô, eu não sou técnico, assim, todos os técnicos colocam ele pra jogar, inclusive tá na seleção. Só que eu acho que às vezes falta um pouco de malícia pra ele. Não digo nem a questão do flat play, aquilo lá foi, eu acho que foi... É. Assim, falaram bastante, mas eu acho que foi uma coisa mínima. A nada situação a ver, do time também não ajuda muito, viu? Mas é também, mas, acho, mas assim, ele é um pouco... eu acho ele um zagueiro sem malícia, assim, sabe? É, ele dá uns botes, assim, às vezes meio equivocado. Enfim, é a minha opinião, né? Convenhamos, não é nota 10, é um zagueiro nota 7. Bom, ok. E assim, quando ele estreou, se eu não me engano, a gente tomou de 5-1 no Pacaembu, cara. A estreia dele era moleque e tal, ainda é moleque, né? Só que, cara... Jogador profissional não pode tremer em clássico. Os caras, pra virar ídolo no clássico, tem que jogar muita bola. Não tá confundindo, cara, então... com o Bruno Vini, não? Oi? Não tá confundindo com o Bruno Vini? Ele jogou esse jogo aí também, ele jogou no volante. Ele foi volante também, certeza. Ah, então tá bom. Diego, um abraço pra você. Deixa o seu palpite pra Chapecoense e São Paulo. Se ganhar, sai da zona. 1-0 é goleada pra gente, tá difícil, mas jogar lá é difícil, né? Mas 1-0 tá bom. Tá bom, então. Valeu. Beleza, bom. Deus te ouça. Cuidado com a palha. Valeu, Diego. Obrigado. Um abraço. Valeu, cara. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Esse foi o momento sem parar do Estádio 97. É, quero contar uma novidade bacana pra todo mundo. É, você sabe que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos pra você sair usando nos totens. É tão fácil quanto, viu? Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto! É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. O Estádio 97 também tem oferecimento de Bozano. Vamos ficar todo mundo cheiroso, fim de semana. Aí, mano, subindo o morro aí. É a hora, né, Paquito? Sexta-feira à noite, todo mundo aí já envolvido para sair no rolê. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Uhum. Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É a proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E o ouvinte que for esperto, liga aqui no Estádio 97 e diga o seguinte: ó, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe por quê? Não é que você concorre, não. Você leva para casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. É demais, esse kit é demais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Eu vim te falando aqui, ó, caso Centurião, deixaria 15 minutos numa sala junto com o Lugano. Se não der certo, põe em cutia. Tá? É. Dá uns tabefe na cara do cidadão, né? Ah, mas às vezes é o que falta mesmo, viu, Sombra? Jogador de futebol só entende 2 linguagens, irmão. Porrada ou dinheiro. Não. É isso é mesmo. Isso aí. Pô, mas os caras ganham tão bem. Então o que falta é porrada. Que isso? Isso! Ah, meu Deus do céu, e não é que tem replay aqui? Não, agora, não, vocês não acham? Ouçam, de novo. Que gafe, ouçam. De novo? Vai. De ontem? Não, agora, vocês não acham que... Chupa, chefe. Eu acho que isso, né? Bota pra fora, hein? Bota pra fora, hein? Ô, chefe, viado! Ô, chefe, viado! Funciona, de brincadeira. Quando surge o alvineiro... Isso, bota pra fora, que porra é essa? Aliás, ele tava elogiando não sei quem aqui, falando que era bonito. É, o Raí. O Raí é bonito, gente. Agora fala isso, chefe. Você também acha o Raí bonito? Não. Não? Não. Mas você mesmo que é homem, você não sabe saber se um cara é bonito ou não? Não. Isso é preconceito. Aí, então você é mentiroso. Você não é bonito. Chefe, chef. Alô, lindo. Não, eu não sou, mas você também não é. Mas ele sabe quem é, né? Lógico, reconheço. Lugano, vamos tirar essa dúvida. Por exemplo, Domênico, quem é mais bonito? O chefe ou o Juninho? Velho. Aí, você não tá, a gente quem que é mais bonito? Aí, Sombra. Aí o Domênio. Não, eu vou te responder. É fácil responder. Vai, a Energia 97 tá prestes. Até, vou contar até um... Como é que chama lá quando vai contar o conta negócio um que vai pra acontecer gente. De um filme lá na frente? É que ninguém viu. Sinopse. Não é sinopse. Tem spoiler. Spoiler. A Energia 97 deve em breve fazer uma festa muito legal aí. É. Relacionado a terror, essas coisas. Nossa. É, eu convido os dois, filho. Ah, tá louco. Você não precisa nem pagar a fantasia. Agora. Meu, não. Agora eu vou junto. Eu vou junto. É nóis. O Brad Pitt da locução não pode me falar. Eu vou junto. Ai, ai, Estádio 97 tem oferecimento do banco 24 horas. Você não paga nada mais pra usar e tem sempre um pertinho de você. Quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, ó, se liga, bicho. Você vai fazer o seguro do seu carro? Tem que fazer com a HDI. Não vem com outra história, é a HDI. Porque em caso de batida, você passa no HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro, e tá feito. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Tem ouvinte aqui, ó. Vamos encerrar que tem mais alguns ouvintes aqui. Né? Fala, galera do estádio. Beleza? Quem tá falando é o Emerson, aqui do Jardim São Luís, São Paulo. Sombra, Marcão, Mota, é o seguinte. O problema do nosso clube é essa diretoria inútil. Que está no poder há mais de 10 anos, cara, e nós estamos parados no tempo. Nós somos arrogantes e prepotentes. Caraca, ou seja, enquanto essa diretoria não sair do tricolor, nada vai mudar, cara. Precisamos de novos ídolos, novas ideias. Isso que o São Paulo precisa. Vai, São Paulo. Esse é o problema, véio. Cara, que eu também na oposição não consegui ver novos ídolos e novas ideias. Não tem nada, né? Terrível, né? Você vê um... Não tem nada, né? Ah, meu Deus do céu. O único cara que pode ser ídolo hoje, Quem é? Se o time começar a jogar bola, é o Prato, cara. Não tem outro que você olha ali, Domênico, falar esse aí vai vir. Não, ele tá falando de jogador. Prato tá falando... Acho que o Prato já é, falou, né? Novos ídolos. Prato, Jussi. Já é. É muito cedo pra dizer que é, mas de momento são jogadores Prato, mais queridos Jussi hoje. Prato e Jussi Lei. Muito. O Jussi Lei você não tem noção. Ele tá jogando muita bola, Domênico. Domênico, o cara... Ó, vou te falar, bicho. Os dois, o que pouco que tem são eles que fazem. E o Prato, né, Marcão? Se todo mundo tivesse a mesma consciência dos dois... Ele tá mostrando muito empenho. O cara vai buscar a bola, né, Marcão? E o Petros chegando agora também. Em breve vai virar ídolo. Anota aí, o Petros também, viu? Vai virar ídolo em breve. Vai. Mina, mais no ataque que o Borja. Dudu sempre no chão. Zé Roberto Vozinho. Chupa essa, Dodozito. Chupa, Dodô, seu trouxa. Vai com quanta agressividade. Vai, o Dodô é uma figura querida. Quando o Palmeiras tá por cima, ele não zoa ninguém. Não. Zoa ninguém. Quero dizer aos senhores que já passou. Não sei quem tá pondo essa porra aí. Nada. Já foi. Até o próximo jogo. Queria mandar, manda ontem, ô trouxa. Não mandou, quero que você se dane. Vale até E eu vou dizer como mano, eu espero que você tenha um final de semana muito ruim. Não, não, Domínio. Mano, fala, eu não posso. Vamos lá, vamos lá. Não fala, é isso aí. Boa noite, pessoal do estádio. Aqui é o Carlão de Santana de Parnaíba, torcedor do Furacão. Amanhã a casa cai. Amanhã toda a ilusão criada do timinho de Itaquera vai acabar. Dodô, vão vingar vocês, fica sossegado. Apesar de você ter feito mal pra gente, ter mandado o Eduardo Batista pra lá. Mas amanhã vamos ganhar. Mas pera só um minuto. Não mandei Eduardo Batista treinar o Furacão, hein? Só mandou embora do Palmeiras. Vocês que pegaram lá. Não. Amanhã é dia do Furacão continuar descendo. Amanhã é pra fazer saldo de gol, velho. Amanhã é pra fazer saldo. Ô, mano, esse Furacão aí tá mais pra um ventinho. Tô pensando no meu time. Então, mas não depende do Furacão. Não, Furacão tem Furacão. Isso aí é aquela brisinha quando você abre a porta rápido, sabe que faz aquele ventinho. É aquela bufinha, né? Boa noite, é o famoso Afonsinho. Só um minuto. Caras, é um absurdo o que está acontecendo com o Tricolor. A gente não tem mais escapatória. Chegamos no fundo do poço. Não tinha direito de levar dois gols e empatar com aquele time. A situação está insustentável. Meu Tricolor goiano não tem mais escapatória e a gente vai ter que se conformar com a segunda divisão no ano que vem. Filha de uma mãe, rapaz. O Sombra concordando com tudo, velho. Olha que lazarento, Marcão. Ah, cara fazendo graça, deve ser gambá fazendo gracinha. Zorrou em você, Bambi. Ele é daquela gentinha que põe ovo, lógico que é. Boa noite, senhores. Aqui é Diego, corintiano de Guarulhos. É incrível, né? O Corinthians abalou o Dodô. Um cara palmeirense apostando todas as suas fichas no Palmeiras. Falando que ia ganhar tudo, o melhor elenco do Brasil, e não tá levando nada. Acabou de confessar que sabe que o Palmeiras não vai levar nada, vai perder nada do Brasil. Vai levar nada. Confessou nada. Então, faz o seguinte, bate no peito. Peraí. Fala que o Palmeiras é grande, mas bate bastante, bastante, até você acreditar nisso. Abraço, senhores. Nossa, que porrada. Ninguém vai fazer isso com meu amigo Dodô, não. Não, vai falar assim do Dodô, porque ele é trouxa. É muito fácil gravar uma mensagem e falar mentiras. Isso. Jamais falei que... Por que eu falei aqui que o Palmeiras tá fora de tudo? Esse não trouxa, falou mesmo. Esse maluco tá louco. Não falou. Tá louco. Até tá, mas falei que nós, ele nós, pensou, mas nós temos chances. Eu falei assim... É bom desenhar na lousa, porque tem muito Domênico que às vezes precisa. Boa, Domênico. Você desenha na lousa. Pra nego trouxa que nem isso daí. Isso. Você desenha assim. Então, assim, eu falei que jogando o futebol que tá jogando, não credencia ganhar nada. Mas isso não significa que ele vai ficar continuar jogando desse jeito. Não e, mesmo. E o Palmeiras tem chance nas competições que tá disputando. E se vou dizer uma coisa, Vieira, se o Palmeiras ganha Libertadores, acabou tudo isso aí. Com certeza. Apaga o título dos trouxas aí que deve ganhar. Que nem você se mané aí. Aonde? Aonde? Dá chupada, porco. Você prefere ganhar brasileiro ou Libertadores, ô mané? Só no PlayStation. É só mané. Ô manézão, só um minuto, mané. Vai lá no PES. Desliga o PlayStation aí. Você prefere Libertadores ou brasileiro? Vamos lá. Desliga. Eu fiz uma pergunta, o senhor não respondeu. Não respondeu. Eu prefiro ser campeão, meu time já foi. Tá vendo? Ele não vai falar. Vamos lá, última mensagem. Boa noite, pessoal do estádio. Aqui é o Carlão de Santana de Parnaíba. De novo? Torcedor do Furacão. Amanhã, pra casa cá. Ah, o Bá, tá vendo, Bá? Olha que péssimo produtor. Olha o replay. Ei, Carlão. Já foi. Foi embora. Ah, Carlão tem esquema com o Bá. Amanhã é dia de mais uma rodada do campeonato. Dia de amigos reunidos, coração batendo mais forte. Bola na rede e cerveja na mão. Dia de extra é gol. Só ofertas show de bola para a torcida fazer a festa e gritar gol. Cerveja Brahma ou Skol, garrafa retornável. 300ml por apenas R$ 2,59. Cerveja Brahma Chopp Lata, 269 ml, leve 3 por apenas R$ 1,59 cada. Cerveja Budweiser Lata, 269 ml, leve 3 por apenas R$ 1,92. Guaraná Antártica ou Pepsi Lata, 269 ml, leve 3 por apenas R$ 0,89. Você merece extra economia, torcida brasileira, beba com moderação. Estádio 97 também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agradecer a presença do Juninho Santista, Juninho, valeu, estranho Luninho. Obrigado, bom desempenho, parabéns. É um sonho, valeu, Correia. Juninho. Escuto vocês desde 2002, 2003. Meu pai escutava, bem antigo. Hoje ele não consegue mais. Com certeza, era bem antigo. É. Era Santista. Bem, aí eu falei, pô, os caras... Brincadeira não é legal. Os caras são da hora, zoa pra caramba. Não, mas sério, quem você gostou mais aí? Fala. Mais da hora aí. O Domênico é um cara... Muito obrigado. Muito gente boa, o Sombra. Muito obrigado. Vieira, Mota, Marcão. Ah, o Sombra Marcão. É gente boa. Valeu, velho. O Vieira é gente boa também. Chefe aí, gente boa, bobo, também. O Bar também. Gosto, beleza, gosto do Benja, do Mano também. O Mano, apesar de ser corintiano... Papete com meia, gente boa pra cacete. É. Mano, apesar de ser corintiano, é um cara, gente boa pra caramba. Da quebrada, né, mano? Nossa, muito da quebrada, mano. Tô vendo da quebrada. Tô vendo o Marcão na Barra da Tijuca hoje. É, Marcão. Marcão falou que jogava bolinha de gude no tapete. Vou voltar de busão. Quebrada fica as minas que ele tá pegando lá nos bailes do Rio, lá. É, tá quebrando todas. Que hora que você vai pegar o ônibus, mano? Eu vou pegar o busão aqui umas 11 e pouco, mano. Então, tchau, mano. Vai lá. Eu tô indo pra lá também. Falando nisso, mano. Chegou o remédio de... aí. Chegou o remédio de sífilis lá que você pediu. Meu Deus. Aí não. É, louco, é quem, né, precisa tomar remédio de doença venérea é você. Andando nos lugares onde você anda. Inclusive cedendo os buracos que você segue. Opa! Você vai falar assim do Marcos? Ele recebeu o remédio pra você, guardou. Tua mãe ia jogar fora. Tá lá em casa. Ele anda cedendo alguns buracos que não deveria. Mas valeu, galera. Bom final de semana. Tchau, valeu, mano. Valeu, mano. Tchau, mano. Valeu. Cuida da piroquinha aí, mano. Eu queria mandar uns abraços aqui. Ah, falei pra galera aí nos WhatsApp que ia vir aqui e tal. O pessoal escuta. Só os pessoal melhores. Aí, acho que... É pequena, tá? Não, você tá de brincadeira. Rouba dele. Fale os dois aí. Fale os primeiramente, dois. Queria mandar um abraço, os três que você mais gosta. Pra minha mulher que tá ali fora. Vai apanhar, Andressa. Quem que é essa que tá te mandando mensagem aqui? São Paulina, viu? É? Gente boa, Andressa. Gente boa. É, a família dela toda São Paulina aí e tal. Bacaninha, hein? Queria mandar um beijão enorme pra ela no coração, dizer que eu amo muito ela e que eu vou casar com essa menina aí, ó. Você falou que é tua mulher. Você falou que é tua mulher. Não casamos, mas é mesmo. Vou falar uma coisa. Você fala que gosta dela e deseja esse mal pra ela. Enquanto não for consumada a união perante Deus, não é isso. Tudo bem, só não. Não vem com essa história, não. Minha namorada. É de quanto tempo essa namorada? 3 anos. Parece que tem medo. Agora ela ouviu, fala pra ela que você vai fazer o quê? Vou casar com ela. Vai. Vou casar. Olha, você deseja o mal dela, é isso? Não, para, velho. Pelo amor de Deus. Queria mandar um abraço aqui. Minha Santista já chega com azulzinho, viu? Meu pai, a minha avó, Sombra, tá ouvindo. Minha tia mandou mensagem lá de Junqueirópolis. Legal, bacana. Tá bela cidade, vocês. Hein? Show. Bela cidade. Legal. Ué, qual o problema? Eu assim, André. Junqueirópolis é o quê? Junqueirópolis. É caipira. Putz, ela é um lixo, velho. É um lixo, velho. Ó, queria mandar mensagem pro Santos Eterno, o grupo Santos Eterno aí, a galera. Ah, mas peraí, velho, pra mandar pro Santos Eterno. Diego Darley, Júnior, meu cunhado, Érico, meu cunhado, André. Johnny Cabanelas. Vanessa, minha cunhada. Rogério Rinciene. Tchau. A Tato Ronaldo, Toninha, Tamires, Nando, Wesley, Wallace, Gabriel, Gustavo, Bolinho. Ah, não. O estádio, pra torcida Sombra, estádio, rapidinho, estádio, quem ganhou a camiseta, Mota, quem ganhou a camiseta, está da Energia 97, com apoio da tentbit.com.br. Thiago Rover Stanger. Thiago Rover Stanger, 3 dias úteis para retirar. E o boné Vista Aérea? Paulo Vinícius dos Santos. Paulo Vinícius dos Santos, beleza, muito obrigado. Aí 3 dias úteis para vocês retirar seus prêmios. Marcão, a gente vê você em qual swing esse fim de semana? Esse final de semana estarei ausente, pessoal. Manda um abraço. Ah, é assim, velho. Não, depois a piroca tem que se recuperar, senão a mulherada não vai achar que eu sou um cara de família. Aham. Mandar um abraço aqui, ó, rapidinho pra dona Leonor Sanches, que fez aniversário dia 11 aí. Feliz aniversário. Então tá bom. Valeu, gente. Obrigado, chefe. Você que esteve esses dias aí substituindo obrigado. O... Muito bem. Boa, chefe. Como chama aquele cara mesmo?

97. Energia. A energia que te move. Agora na energia. Night Sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Vamos lá, Night Sessions começando nessa sexta-feira. Muito boa noite pra você. Enfim, a sexta-feira chegou, né? E quem abre o Night Sessions é ele, DJ Anderson Tomé. Ah, você pode participar no Facebook a partir de agora. facebook.com/energia97fm, que tem uma camiseta exclusiva. Vai lá, boa sorte. Night Sessions. House music. House music. Night session.